anel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu com tanta sintonia, encontrei na energia o estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio 97. Começou o estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero. E em 36 vezes, e a primeira parcela só para março, hein? Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. Também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionado, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, e também do Grupo S. Um nome construído com história. Com história tá no ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Opa, vocês. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Dodô. Como está? Ai, vou ter alegre, viu? Tô feliz. Como é que tá Poços de Caldas, vovô? Fiquei sabendo hoje que o Palmeiras não caiu, que alegria. Graças a Deus. Você viu, vovô? Você tava achando que ia cair, não caiu. Que alegria, ai. O vovô se esforçou, mas não caiu. Ai, que alegria. Fez de tudo, seguiu a cartilha. Se esforçou pra cartilha. Só que ele nem seguiu a cartilha, mais arrisca ainda. Que alegria. É, foi isso aí, vovô. Vai ser um ano feliz agora pra nós. Você balançou a saia a hora que você soube? Ai, a minha saia é grande, né? Daquelas de igreja, dá, né? Dá pra ventilar, né? Olha, eu vou te falar, feliz, viu? Como eu beijei as pessoas na rua. E o duro que se esforçou e continua se esforçando. Aí, mal, eu acho. Que é Parmeira, chupa Parmeira. Meu Deus do céu. E aí, Domênico? Começar com o Parmeira aí, vai. Vamos começar com nós? Vamos lá, vai. Fala, seu Bento, devagar, vai. Vamos lá, primeiramente é o seguinte, né? Chegou primeiro o Amaral, né? O volante. Amaral. Já assinou? Já assinou. Já. Outro que assinou também é o zagueiro Vitor Hugo. Já assinou? Mas chegou já mesmo? Chegou já. Contrato já até o fim também de 2015. Tem nome de bolsa aí. Se os dois entrarem aqui, não sei quem é, mas vamos lá, vai. Não conheço aí, não. Se entrar aqui agora, você não sabe quem é. Olha, se entrar o Felipe Menezes, eu sei quem é, mas não quero nem ver de perto. Vai. E o principal... Não é o principal. Não, o principal não, né? O principal assunto... Né, Domênico? Porque ele, vai, está, vai devagar, ele vai estará dirigindo o Palmeiras. Mas não assinou ainda. Já assinou. Não. Será que não pinta o Abelão? Porque o Abelão dá entrevista que não respeito, fica mais no Inter, não, hein? Pinto, está brincando. Isso aqui. É, a oposição ganhou? Felizmente. Com todo o respeito, vamos treinar. Não, já falou não. Ah, mas o Palmeiras já anunciou amanhã no almoço. Mas já está anunciado, já foi oficialmente? Já. Mas, gente, o Marquinhos Santos, ele estava anunciado no Vasco também. Chegou na hora de se apresentar, falou, não dá mais, porque eu tô com problema pessoal, etc. Coletivo é amanhã, meio-dia, começa meio-dia, deve terminar por umas 10h30 da noite. Osvaldo de Oliveira. Eu gosto do Osvaldo de Oliveira. Só é o seguinte, o Palmeiras, esse ano, errou em todos. Né? E não queria o Kleina, persistiu, foi mal. Depois ele trouxe o Gareca, foi mal. Depois trouxe o Dorival Júnior, foi mal. Acho que ele traz o Osvaldo, cara, que é um cara que não... Tem uma simpatia, assim, pela torcida e tal. Não, peraí. Diferente. O Oswaldo não tem nada. Eu não sei o que vocês veem nesse cara. Meu Deus, Paulo Nobre do céu. Tira a trilha. Paulo Nobre do céu. O que você tá vendo no Oswaldo, Paulo? A torcida não queria, todo mundo falou. Eu cansei de falar que pelo Jesus amado... Você vem falar que o cara é bom aonde? Qual o trabalho que ele fez, o último trabalho bom dele? Ele foi bem, o Santos tava aonde jogando... Pera. Ele levou o Botafogo, Você me perguntou, ele levou... Você tem saudade? Eu vou perguntar pro RG, que é Santista. Porque perdeu Você tem saudade do Oswaldinho, RG? Nenhuma. Mas a menor saudade do cara. Mas ninguém tem saudade do Oswaldo, gente. É ruim. Ninguém tem saudade do Oswaldo. Ele não é aclamado nem o time que ele dirigiu. Ô, mano, hoje. Ele é péssimo, hoje, ele é péssimo. Hoje, o que o Oswaldo tem de melhor é a esposa. Falou tudo. Olha, mano, hoje eu revejo o que você falou. Por que que não trouxe ainda o Mano Menezes? Menos mal. Mano Menezes pelo menos trazia jogador. Era melhor. Era melhor do que o Oswaldo. Eu acharia melhor também. Paulo Nobre, Oswaldo não dá, Paulo Nobre. Meu não quer no futebol Paulo significa um zero a mais, Benjamin. Meu que não Deus, quer o quê? Paulo Nobre, você tá louco. E o dinheiro que ele vai gastar com o cara, velho? Tá pagando 400 de salário. Mas ele foi bem no Botafogo. Tá no jornal, não sou eu que tô dizendo, tá no jornal. Foi quem leu o jornal sabe do que eu tô falando. 400 mil reais mês. Ele é muito fraco, Oswaldo, gente. Não, gente tá, boa, o cara é gente boa, mas não tudo não bem, dá, eu... A, gente fina, mas desde que se time, confirme, parece que tá confirmado, né? Não sei, a coletiva é amanhã meio-dia. É, ele só não assinou ainda, mas vai ainda. Olha, o Paulo Nobre não assinou ainda, Paulo Nobre, não assinou ainda. Não vai na do diretor, gerente, o cacete A4 que falou o que é o cara. Foge, é ruim. Meu. Sai daí. Foge. Não vai dar, não vai dar. Tira o Palmeiras da M. Me ajuda aí. Eu falo, vovó, ninguém me ouve. Ô, Dodô, posso dizer uma coisa, a vovó pode falar? Olha, como é que pode os caras ver que o cara vai fazer um ano bom do Palmeiras se ele não fez, não sei em que time? Qual time, o último time que ele fez um trabalho que ele foi campeão? O Japão foi bem. O Botafogo, Dodô. Que Japão, porra, Japão. Ele ganhou o campeonato dos carioca lá no Botafogo. Mas é Japão, vocês estão loucos, Japão. Japão, se for minha filha que tem 8, é campeã, porra, vocês estão loucos. Para que se troca. Mas eu concordo com você. O Palmeiras precisa hoje de um técnico que venha e bata o binguelo na mesa, velho. Muito obrigado. Tem que ser aquele cara que venha pra mexer mesmo, tá ligado? Eu concordo com vocês. Plêmeto, Oswaldo é um dos piores técnicos que eu tenho. Aí o Abelão dando sopa, isso eu não sabia. Mano Menezes seria melhor, Abel seria melhor. Qualquer um seria melhor. Oswaldo é que o Mano Menezes não quis, gente. O Mano Menezes foi que vai pra Europa, que ele queria parar 6 meses. Eu também acho, são duas coisas diferentes. Eu não acho o Oswaldo esse lixo que vocês falam. É, mas não é o treinador, não é o treinador que pensa nesse momento do Palmeiras que eu traria. Veja mim, o Oswaldo, pra mim, Oswaldo, Oswaldo, Dorival, Kleina, tudo igual. Tudo igual, desculpa. Mancini, né? tudo parecido. Igual, tudo igual. O que muda aí é o salário, hein? E pra caramba. Pra caramba. Pra caramba, então pra ficar, ficava com o Dorival, então, porra. Já que é uma porcaria, fica com uma porcaria ali. Pelo menos ganhava menos. Não, Dorival é horrível. Mas o Dorival, gente, ganhava 200. Ele você brigou tá com os argentinos lá da Argentina. Pera só, o Dorival, mas tudo bem, vovó, eu entendo. É que você não tá entendendo o que eu tô falando. Pra gastar dinheiro numa porcaria, você tá tirando uma porcaria pra pôr outra. Você tá gastando o dobro, mano. O dobro. Porra, mas que... Bicho, não entendo. Olha, eu juro por Deus. Já começou errado, hein? Nem começou o ano e tá errado. A vó pode tá falar errado. Uma coisa. Tudo bem, eu vou torcer. Agora, apesar de. Oh, tem que torcer, não tem claro, jeito. Tem que torcer, Dodão. Lógico que vai ter que torcer. Não pode zicar o time do Palmeiras. Não tô zicando. Eu tô dizendo que o torcedor é. Eu sou franco a dizer. Mais atenção, torcedor. Mais um ano que vão sofrer de novo. O sofrimento não acaba nunca, velho. Mas será o possível, Paulo Nobre? Porra, velho! Ô, Dodão. Como você é ruim como presidente, hein? Meu Deus. Se você não trouxer um time à altura, velho, Júbora, porque esse cara só vai fazer milagre se trouxer um time muito bom, cara. Mas se for muito bom. E mesmo assim, duvido, hein? Duvido. Porque treinador, pra mim, perde jogo. Pra mim, treinador, ele ajuda a perder. Ô, Domênico. Ajuda um pouquinho a ganhar, ajuda muito a perder. Ô, Domênico, o técnico, ele vai funcionar não só dentro de campo, como fora também. Imagina laçado o Paulo Nobre. O arzão condicionado, aquele porco verde na mesa, tá ligado? O maluco lá coçando o bago. Gravata de porco. Maluco lá. Tudo lá. Domênico Gato, chega o Abelão, chega o Luxemburgo, chega o Mano Menezes, bate na porta e fala, precisamos de reforço. O cara vai olhar de uma forma. Chega lá, o Oswaldo bater na porta e fala assim, precisamos de reforços, presidente. Até pra bater na porta, o Oswaldo é lento, velho. Aí chega lá, precisamos de presidente. Não é, ó. Oh, é outra pegada, outra vibe, mano. Ah, deixa eu falar uma coisa. E bem lembrar. Deixa eu falar uma coisa, velho. O Nobre falou quando foi, antes, sabe, quando foi ele, falou: não faria as mesmas porcarias, Para de rir. As mesmas, vamos falar palavrinha, mas a mesma merda que fez esses dois anos. O RG tá rindo já da começou a fazer tudo de novo. Os caras se esforçam. É porque o RG sabe, gente. Perguntem a quem o Oswaldo foi treinado. É só isso que eu quero que vocês façam. Não fica nesse papo. Ah, mas no Palmeiras pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Pergunte pro RG se você tem saudade. Pergunte pro Sombra. O Sombra falou que ele não via Antena 1, porra. Vocês estão loucos, mano. Oh, parece que eu esqueci. Eu não esqueço. Antena 1. É, ficava lá no campo. Aquele papinho. Nós vamos. Ah, mas pro inferno, vamos fazer o trabalho no Palmeiras. É ruim. Olha, não conheço Oswaldo, não conheço. Não é como pessoa, tô dizendo como o trabalho dele. Treinador, é ruim, é fraco, é muito... é ruim. Calma, você gaguejou. Ô, doutor. É, até pra gaguejar mesmo, é ruim. Já começa... Eu prometo que é 10 segundos de opinião. É 10 segundos de opinião, Cavoco. É que você tá falando, não adianta trazer abelhão... é, o mano. Abelhão. Abelhão. Abelhão. Não adianta trazer. Não, só pra explicar, pra explicar. Não, vai, eu vou dizer pra você. Não adianta dar o carro de Stock Car pra correr a Fórmula 1. Tem que dar o time. Se vier um time forte. Posso falar? Até o Gilson Krena. Ô, vovó, não. Ah, vai que vai. O Filipão era um baita treinador, não era? A 2012. Sim, mas o time do Palmeiras era horrível. Os campeões. Ele ganhou. Ganhei. A Copa do Brasil. Muito ruim. E caiu pra Série B. Aquele time do Palmeiras 2012 era ruim. Bebinho. Ele ganhou. Caiu pra Série B. Só um minuto, vovó, que eu tô dizendo assim pra senhora assim. Era ruim, mas ele ganhou, porque é bom treinador. Esse é ruim. Esse é ruim. Não adianta estar um time sensacional e não vai acontecer. No meu modo de entender. Pode ser que vire, Dodô, sabe? Pode ser. É, ponto, olha, é pontos corridos, eu juro, Dodô, por Deus que eu gostaria... Que nem eu falei com o Dorival, que eu falei aqui. Eu adoraria queimar a minha língua, mas eu já estou prevendo o futuro que vai ser dramático. Eu falei aqui, pega a gravação, pega a gravação. Tô falando de novo. Eu adoraria, eu sei lá, em... Quando que acaba o Paulista, vai? Em maio. É, adoraria queimar maio, ao findar da edição do Campeonato Paulista, eu queimasse minha linha, eu falava, orra, Oswaldo, fiz um trabalho, queimar, ganhamos o Campeonato Paulista, de forma... E se você queimar, você me avisa. Não, quero dizer que eu gostaria de queimar minha língua, eu juro por Deus, e gostaria mesmo. E mesmo se ganhar, eu acho que não é referência do Paulista. Também não. Mesmo se ganhar... Eu duvido. Não, tem um ano, né, para trabalhar. Eu acho que você vai queimar. Eu acho que você vai queimar, Bento. Vou dizer uma coisa, seu Bento e meus amigos palmeirenses. Mais um ano, eu pensei que esse ano ia ser aquela coisa, porra, acho que vai melhorar agora, não é possível, depois do susto que os caras tomaram, não vão aprender. Os caras não aprendem. Não. Os caras não conseguem aprender. Esses dois reforços que trouxeram aí, um é da onde, do Goiás, é isso? É. Amaral. É capitão do Goiás, o outro... Zagueiro Vitor Hugo. Zagueiro do América. Parece que seria uma indicação desse diretor novo. Parece que tá fechado o André Girotto. Mas o próprio Oswaldo Oliveira foi uma indicação do Alexandre Matos, o novo diretor. Mas não pode. Alexandre Matos não é porque chegou agora que vai a Deus. Não é assim, pô. O presidente tem que chegar e falar, olha, pera só um pouquinho. Mas se contratou o cara, tem que deixar trabalhar, né, Dudu? Não, mas não é isso. Contratou o cara, não é isso. Tudo bem, mas o treinador é uma coisa muito importante pro time. Tem que chegar pro cara e falar, olha... Peraí, a torcida do Palmeiras tem uma rejeição desgraçada com o seu Oswaldo Oliveira. Você não quer pensar, repensar em outro nome? Vamos escolher um outro aí. Vai ser difícil o trabalho assim. Começa errado, a torcida não gosta do cara. Não sou eu que tô falando, gente, é a torcida do Palmeiras. Perguntem a torcida do Palmeiras. Perguntem aos torcedores se eles estão felizes com o Oswaldo, pô. Não é possível que esteja. Vamos fazer uma enquete, hein, Dodô? Não é possível. Ah, mas não dá. Não vai nem fazer enquete, mano. Uma amostragem. Uma amostragem. O torcedor do Palmeiras não tá contente com isso. Acho que não tá. Mas não tem dúvida que não tá contente. É ruim. Ué, qual foi o brilhante trabalho dele? Eu não acho o Japão. Lembrem qual foi. Não, tira no Japão. Qual foi? Foi do Corinthians? No Corinthians com o Luxemburgo. Você pergunta se antes de responder. Eu acho que no Santos, esse ano. Não fez nada. O Santos jogou um bolão, era o time que melhor jogava no campeonato. Você tá brincando, Bernardo? Não, todo mundo falava. Todo mundo falava. Você só deve estar de brincadeira. O Benga tem razão. O Santos era o time sensação do Campeonato Paulista, voando a molecada. Bom, você me perguntou. Aí ele perdeu a final, virou tudo uma porcaria. Perdeu pro Luano, não é o treinador que eu traria pro Palmeiras hoje. Quem que você traria? O Abelhão? Ah, eu tentaria trazer um cara desse nível, porque o problema é o seguinte... Nossa, tem que trazer cara de nível bom. Depois desse ano, foi um fiasco, que o Paulo Nobre apostou... E errou em todas, eu acho que ele não pode errar de novo. Aquele, e o Oswaldo é um cara que vem. Aquele time do Santos, o que o Oswaldo de Oliveira fez com ele, o Claudinei faria e qualquer outro. Bem, mas o Oswaldo lá fez. Faria. E a Bete faria. Igualzinho. O Oswaldo fez. E o Reginaldo também. É que o que acontece é o seguinte: ele fez perdeu. E perdeu um título. Então, como ele perdeu a final, aí ele virou uma porcaria, tudo uma porcaria. Não, dá, não, ele não virou. Olha aqui, ó. Ele ó, é. Ó. Eu não acho ele uma porcaria, eu repito, só não traria agora pra esse momento. É, pois é, mas por quê? Porque você tem consciência que não dá. Palmeiras em. Oswaldo é abaixo. Na era Paulo Nobre, era Paulo Nobre. Tava lá o Filipão e saiu o Filipão, né? Entrou o Kleina, não é isso? O Kleina. Isso. É, não, era o Filipe, não era ainda o Paulo. O Paulo entrou depois. Né? Foi depois. O Paulo entrou quando já tava. Era o Tiroide ainda, o Tiroide. Ele deu continuidade no Kleina. Ele tirou o Kleina, deu continuidade, não queria, mas ficou. No Kleinoca. Depois ficou, entrou o Gareca. Fizeram um laboratório no time do Palmeiras. Você já viu entrar o Gareca, meu? Laboratório, porque pegaram um time, um cara argentino que não treinava time há 6 meses, que é bom tudo. Ele é trouxeram bom, no meio do torneio. Percebo que ele é bom até treinador. Trouxeram no meio do campeonato. Mas é aquele cara que tem que ter um puta de um trabalho assim a longo prazo, né? E o Palmeiras precisa de curto prazo. Aí, beleza. Kleina, Gareca e Dorival. E agora Osvaldo. Olha que absurdo isso, cara. Juro por Deus, não é possível. Parece um sonho, cara. Mas os valores, se foi isso que você falou mesmo, Domênico, é não, valor de técnico, Porto, é bom pra... 450 postos, foi não, isso 400. Mesmo? Eu não, 400, estou, eu não estou, é, dizendo, claro. Eu não estou dizendo porque eu, muito alguém me valor, contou. Tá no jornal. É, tá no jornal. É 400, é 400 mil cruzeiros. 400. Parece que falaram que é 300 e pouco, mas com aquele negócio do... Produtividade chega a 400. Mas o vale transporte... É, é, mais, chegar, e é mais um lote de energético 400, também. 400. Pra ver se é isso mesmo, né? É, do, sei, valor, né? Do Tite ficaram falando que era, é. Ele veio e desmentiu. Mas, Dodô, isso aí é pelo valor, menos com o Osvaldo e o Felipe Menezes, dá pra conseguir o patrocínio do Rivotril. Olha, eu vou dizer, né? O Felipe fácil, Menezes não. Ficou lá, né? Bom, olha, ficou? Velho. Essa praga ficou lá? Eu vou te falar outra coisa aqui. Mas tem que montar um time todo. O Palmeiras só contratar sem brincadeira, Domênico, com uma meia dúzia de caras. Bom, pra mim, eu acho que é menos... Você contratar protagonista. Olha, foi comentado, Protagonista. Foi comentado o nome do Sobis, inclusive, né? Hoje pela manhã, estão falando do Sobis, que tem a probabilidade de vir. Eu duvido que esses caras aí tenham condição de trazer esses jogadores desse nível pro Palmeiras. Duvido. Porque sabe por quê? O presidente é o mesmo, o diretor parece que é até um cara bem intencionado, parece que é bom, porque vem no Cruzeiro... Mas já fez uma cagada aí, desgraçada, porque trazer o Osvaldo é pra mim fazer uma burrada do tamanho do prédio do maior do mundo. Ah, lá se o Palmeiras ganhar o Brasileiro 2015, eu vou beijar sua boca. Tudo bem, se ele ganhar o Brasileiro 2015, eu queimo minha língua, eu vou ficar feliz de queimar minha língua. Você dá um selinho, dá um selinho na vovó? Selinho, pô, eu não sou... Ó aqui, ó, eu vou ficar muito feliz, eu vou dizer, eu juro por... Então vou fazer o seguinte, se o Osvaldo... Vou fazer. Você vem de Baiana? Não. Vamos fazer o seguinte. Se o Osvaldo ganhar o Brasileiro do ano que vem... Copa do Brasil serve, eu tô falando antes de montar o time. Copa do Brasil serve. Não. Campeonato Brasileiro. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro... Paulista não vale, porque Paulista é... Paulista... Vocês falam que não vale. Pro Palmeiras vale a Copa do Mundo vale, hoje em dia. Vai, eu vou comemorar pra caramba. Eu acho que é legal. Tem que ganhar um título de expressão. Então, vamos lá. Copa do Brasil... Ou Brasileiro. Se ele ganhar um dos dois... Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro... Eu passo o programa inteiro aqui, de 10 em 10 mil, vocês vão me ajudar, 10 em 10. Fala, Osvaldo, você é o maior treinador do mundo. Eu vou falar. Aí é pouco. Juro, Brunão. Aí é pouco. Juro. Que mais? Sem camisa. Não. Sem camisa, o para programa de viadagem, inteiro. Ah, sem camisa, que porra de viajar. Vamos lá, o seu mentor. É. Você quer me ver sem camisa, bora? Não, mas ficar falando isso do Osvaldo ser o maior treinador do mundo, etc. Porque e tal, depois de ganhar o título. Língua. Ah, mas. Mas ele não vai ganhar, mas mano. Mas você vai estar comemorando. Mas porque o planejamento não é pra isso. Ó, faz o seguinte: você faz o programa inteiro ajoelhado no milho. Ah, mas não dá pra fazer. Como não? Lógico que dá. Ué, é o sacrifício. Costa, você tá louco? Então, mas é o sacrifício. Você tá desgraçado, você tá louco? Vai, Jesus vai. Carregou segue uma cruz aí. Pesada, velho. Não, vamos Santos. Lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. RG. Oi, RG. Quer mamão? Abrir aqui. É o maior treinador do mundo comemorando o título? Aí vai ficar até com. Aí é fácil. Mano, a probabilidade disso acontecer é quase eu ser o Papa. E aí, seu Bento? Não, acho difícil. Um Osvaldo? Você faz o programa vestido de Pikachu. E aí, seu Bento? Tudo bem, Júlio? Ah, eu visto o chapéu burro. Fico com o chapéu burro, de burro. Chapéu eu comemoro burro. O título e depois põe o chapéu de burro. Porque eu fui burro de falar burro. Que ele era ruim. Pronto, tá bom? Mas ó, tá bom, assim? Tá bom. Aí, o chapéuzão de burro. Chapéu de burro você vai pedir pro Benja. Você vai pedir o chapéu pro Benja. É, porque ele tem que usar ainda. Vai. Mas ó, o peixe agora com o novo presidente. Roma. É o seu novo presidente. Modesto Roma Júnior. Modesto Roma Júnior tá aí. Novo presidente do peixe. Agora sim começam. É, as contratações, mas não pode deixar para trás o que vem acontecendo, né? O Aranha reclamou publicamente, os salários estão atrasados. Não só o Aranha, né? Sim, é que é um dos mais experientes da equipe. Então agora começa o trabalho do Roma pro ano que vem. Olha, que Deus abençoe o Modesto Roma Júnior, porque a parada vai ser difícil. Ele vai fazer um time modesto, entendeu a piada? É, se fizer, tá morto, né? Agora, o engraçado que... É, ele tomou um cacete aqui em São Paulo, né, nas eleições, o José Carlos Pérez ganhou aqui em São Paulo, e pelos noticiários, pelos comentários, cara, de blogs, de santistas, de torcedores de Santos, nossa, dá medo, porque parece que o cara é o pior candidato que tinha para ser eleito. É difícil você fazer o julgamento da... cara, eu não conheço, não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Precisa esperar, né? O que eu sei é que o tamanho do tubarão que o cara vai ter que pegar lá, pescar, fisgar e puxar pro barco é grande pra caramba. Mas vem amparado pelo Marcelo Teixeira. Pela dívida, né? Pela dívida que o clube tem, por estar devendo pros jogadores. Então, ele tem o respaldo, mas não é só isso não, viu, Benjamin? Parece que ele tem o respaldo do Marcelo Teixeira, é o respaldo da torcida organizada, quer dizer, então, cara, não dá, vamos ter que aguardar. O discurso de político, cara, ele é sempre bonito e comovente, né? Então não dá, tem que aguardar, tem que saber quem é que o cara vai trazer para técnico, quem é que o cara vai contratar para jogador, se vai conseguir resolver essas piabas todas aí de salário, de jogador... ver quem vai dispensar, ver quem vai trazer para gerente. Eu tinha comentado, parece que no César Sampaio. É. Quer dizer, sabe? Então precisa ver. É difícil. Agora, sem o cara começar a trabalhar, desculpa, mas não dá para fazer. Mas surpreendente foi a votação do candidato da situação, hein? Pô, o cara foi em último. Foi em último. Foi em último. Aquele Nabil, não sei o quê? Casnadar. Ficou em último. Então, e aqui em São Paulo, esse também não levou. Quem ganhou aqui foi o Zé Carlos. Ficou em segundo, né? No geral. Então, cara, tem que aguardar. Vamos fazer o quê? São 3 anos aí. Agora, é um cara que está enraizado lá no Santos, né? No time do Santos, desde criança. É aquela coisa. Então, é complicado você fazer um pré-julgamento. Mas o RG surpreendeu aí, talvez, a vice-liderança aí. O Pérez, né, ter conseguido atingir aí pelo menos o posto de vice. Sim. Porque todo mundo dava ele como carta fora do baralho. Então, é o que eu digo. Aqui em São Paulo... Se sou ele, eu fundo a Subsede São Paulo, monto outro time. Mas aqui em São Paulo, mano, ele deu um banho. Então, aqui, eu montaria uma Subsede. Parece que esse candidato não teve mais que... Não chegou a 40 votos, pô, aqui em São Paulo. Você vê, né, como é que são as coisas. Mas é engraçado, né, você vê as votações aqui dos clubes paulistas... São números ridículos, assim, de gente que vota, né? Eu fui ver a eleição do Inter, o Vitório Pifo tinha 15 mil votos, cara. 15 mil! É. 19 mil, né, que foram pra na urna. Eleição do Santos, cara, você vê lá 300 e poucos votos pra um, você vê a eleição do Palmeiras, não... é diferente, né? Muito diferente. Acho que no Inter, né? Talvez é só os torcedores que votam. Também. Né? Ah, no Santos também é torcedor, né? Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai falar também do São Paulo e do Corinthians. Mas antes, senhoras e senhores, digo aos senhores que o Estádio 97 vem em nome de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. Também é aqui em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conhece o Credi Casa Financeira, acesse credicasabb.com.br e saiba mais. Peugeot 308 Active com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. O último mês de IP reduzido, hein? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você, e em nome do Grupo S, né? Olha, você tá procurando um investimento seguro? Então vai na minha, invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica, é o Hyper Home Design, no alto da Boa Vista. E olha, falar em alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar. 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design. Estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benja no Estádio 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Estádio 97. Are you ready, São Paulo? Cadê o Ala São Paulino aqui? Cadê os caras? Motinha deu perdido, mano. Eu tô aqui, menina. Tô aqui. Fala. Ah, estou aqui. Você não doou. Estou muito chateado. Você torce pro Botafogo? Ah, mas por religião eu sou São Paulina. Ah, é verdade. Entendi. Menino, estou muito chateado, é o Cacá vai embora. Já foi, né? Futebol perdeu mas, sentido. O São Paulo essa semana deve ganhar um zagueiro, né? O Breno. Não vê o que você fala, não vai jogar chegando, agora, né? Meu. Não vai jogar só de 6 meses. Não ganha o zagueiro, não ganha. O cara vai jogar mais 6 meses parado, gente. Não ganha. Vai vir, né? Ganha. O Breno é como se fosse aquele carro que você compra da enchente, tá ligado? Já falou, vai demorar, esperar arrumar, né? Quando, comprar na enchente. Não ganha zagueiro, não. Esse aí queima, menino. Mas foi o Breno que saiu pro São Paulo e foi lá jogar, um mata zagueiro. Sim, mas não foi o Breno, saiu daqui o Breno zagueiro, não volta o Breno zagueiro. Botou o Breno presidiário. Não, mas pior que é. Só que puxa a capivara dele sair do Brasil. Pode voltar a jogar ou não? Sim, mas vai demorar, não é? Longo prazo, né? Ninguém tem expectativa. Ô, Benja, o Muricy não tá se bicando lá com o vice? O quê? O vice-presidente lá do... O Ataíde Guerreiro? O Ataíde? Por quê? É, as notícias que correm aí, né? No Fofoca News, que os caras, os dois não estão se brincando. Não, mas já teve um racha, o RG, principalmente aí o último, que talvez... Relacionado à contratação. Com relação ao Wesley. O Muricy aprovava a vinda do Wesley aí pro São Paulo e o Ataíde Guerreiro falou que o Wesley não viria, etc e tal. Inclusive, ele ficou até de mãos atadas quando o Aidar chegou e falou, não, eu quero contratar o jogador e vou contratar. Então não precisa ter um vice, teoricamente, né, RG? Porque se o vice vai lá e dá uma declaração falando, não, eu garanto que o cara não vem. Aí o presidente vai lá e fala, vem. O difícil esse cara tem personalidade, então, né? Mas porque, difícil é ele com o Ataíde Guerreiro com o Aidar. Então, sim. Porque o que acontece é o seguinte, não é fácil controlar o Aidar. Então, mas ele só disse que aceitaria isso lá quando eles entraram. Ele disse que só aceitou o cargo porque apesar de ser amigo do Aidar, o Aidar garantiu que ele teria carta branca, senão ele não aceitaria. Agora, o que você entende por carta branca? Ele manda, porra. Fica até feio, RG, dentro de uma diretoria, o vice ir lá e bancar alguma coisa. Porque a partir do momento que você vai lá e banca, Domênico Gato, se alguém vai lá e te desautoriza, complica, né? Você perde credibilidade. O cara fala, porra, mas toda hora que o cara fala o A acontece o B, é complicado, velho. É, mas quando você tem um time, né, que todo mundo quer falar e quer aparecer... Quer mostrar que manda? Também. Não cabe, é muito cacique pra pouco índio. Também. É, mas é complicado. E o que mais tem de São Paulo aí, ô Bento? Só isso? Festa de final de ano, mano. Festa ainda. Então, aquele lance lá do Hernanes lá, não vem mesmo? O Hernanes lá que tá jogando na Itália. É difícil, hein? Você acha que ele vai vir? Não sei. Eu acho que a negociação é difícil. Dizem que querem, mas já é difícil. Quem mandou um abraço pra todos vocês hoje foi o Kaká. Ora, Kaká. Ai, jura por Deus! Kaká mandou um abraço. Foi embora pros Estados Unidos? Não, ainda não, ele vai agora. Mas não tem como vir aqui antes? Gente boa. Não, difícil, não tem, né? Como, Onde você encontrou, Kaká? Eu entrevistei ele hoje de manhã. Ai, que tesão, E aí ele mandou um abraço a todos vocês. Quando tá no carro, tá sempre ouvindo. Ele me sacaneou, né? E eu zoou a mana, né? Ele me sacaneou. De sacanear só o mano, assim, de dar uma zoada no mano. Como é que eu pedi pra ele gravar um vídeo, que era pra mandar pra cá, né? E eu não sei o que eu fiz. Você apagou. Ou eu apaguei ou eu não. Ele falou meu nome, menino. Fala ele mandou um abraço pra todo mundo. Grisou, aí. Mano. Legal, grande Kaká. Ah, tirou uma barata. Essa nova fase talibã dele, bad boy. O Kaká é um cara fora de série. Ah, é um tesão, né, menino? Ele mandou um abraço pra todo mundo. Ele falou, Aguinaldo, você é gostosa. Você acha ele um tesão? Eu queria morder a teta do Kaká. Ele puxou o pneu no meu carro. Ah, eu queria ler. Tá louco, velho. Que delícia de Kaká, menino. Você tá louco. Ai, fico toda louca. Vamos lá, vai. Coringão, mano, tô Coringão. Também, essa hora tão lá conversando, quem tá mano. Quem? Tá lá, o Tite. Tão lá vendo. Ó, parece que o Tite pegou um mantecal na mesa ali. O que é isso, mano? Tá tomando café. Tá na reunião. Com chazinho? Chá da tarde. É. Mantecal com chazinho? É. Chá da tarde, chá da tarde. Tem chá e tem café. Deixa eu ver o que o Tite tá comendo ali. Mantecal e o Tite tá tomando chá. Eu falei, tá no meu contrato escrito. Café que é melhor. Eu só assino esse contrato se ficar o Ralf. Ó, o Roberto tá tomando café. Então eu vou vazar também. Mas ó, o jogador aqui. Imagina se vai o Tite pro Inter e vem o Abelão pro Corinthians. Nossa. Porque até agora não vi ninguém pode falar ser, certo o Tite. Não, ele não assinou. Não, mas eu não ouvi ainda. Mas é o presidente que... Mas peraí. Tá com o pé atrás com... Você falou a mesma coisa do Osvaldinho. Pode falar. Ei, Manoel, você ficaria triste? O quê? Se viesse o Abelão? Lógico que não. Eu falei que eu não era a favor da volta do Tite, porque ele ganhou tudo e possivelmente mas, agora e não e vai o Tite indo pro Inter, você ficaria triste? Não, também negativo. Você negativo. Ficaria, Benjamin? Triste? Não sei. Tipo assim, pô, preferi o Tite do que o Abelão. Sei lá. Eu gosto do Abelão, cara. Ou não? Eu tenho horas que eu penso uma coisa, tem horas que eu penso igual o Mano. É que eu gosto tanto do Tite. Que também, fazer... por isso que eu não gostaria que ele voltasse. Porque a cobrança em cima do trabalho dele vai ser enorme. É difícil, né? Tudo que ele fizer, Domênico, que seja talvez inferior a uma conquista de Libertadores e uma conquista de Mundial, não é igual, né? Vai gerar uma comparação e a comparação vai ser, pode ter certeza que vai ser prejudicial pra ele. Aí começa a cobrança da torcida, a diretoria começa a pegar no pé. Eu achei estranho, por exemplo, que as pessoas estão comentando que o Corinthians fez uma proposta de um ano pro Tite. Muito pouco. É, eu também não entendi. O contrato de um ano. O Inter fez de dois. Uma proposta relativa, o Tite está conversando com o Roberto hoje. Isso eles podem conversar e talvez alinhar, falar que era dois anos. E é engraçado que o Tite conversa com o Roberto e nem ele teve eleição ainda. Se o Roberto não ganha, eu acho que ele vai ganhar. Então, mas ele já deixa engatilhado. Então, é isso, o cara não ganha, ele perdeu e ele não vai ganhar. Fica mais um ano offline. Pera, mas o outro offline, que vai vir, o outro presidente, ele não vai querer o Tite? Ah, como você vai saber? Ah, duvido. Vou te falar, o Tite tem um relacionamento... Não é possível que não vai gostar. O Tite tem um relacionamento com o Roberto de Andrade? Tudo bem, mas o outro deve também achar que ele é um bom treinador. Deve estar costurado isso. Com o Tite. É com relação ao Tite, Domenico, eu faço as minhas ressalvas, aí o Benjamin não gosta dessa palavra, mas eu acho que... Ressalva? Que é pertinente para o momento. Porque, o RG, o que foi divulgado na mídia é que o Corinthians seria oferecido aí um ano só de contrato. Mas a mesma mídia falou que o Corinthians aí teria proposto uma quantia inferior e que o Tite teria pedido 700 mil para dirigir o Corinthians. E ele desmentiu isso. Ele desmentiu. Então, da mesma forma que a mídia jogou um valor aí falando que o Tite havia pedido 700 mil para dirigir o Corinthians, a mídia pode ter jogado que o Corinthians ofereceu só um ano. Então, acho que muito do que se diz agora, RG, principalmente nesse período do ano, é muita especulação, cara. Eu acho que as pessoas elas começam a dar tiro aí no escuro para tentar acertar por a coruja. Por isso que eu tô falando, cuidado com esse negócio do salário do Oswaldo, 400 pau, 350. Não, falam que é 350 pila mesmo. Pode ser. Salário do Oswaldo acho que é isso mesmo, 350 pau. 350 não é mais 400. Mas aí o Domênico trouxe a informação aí que juntando metas, etc, aí poderia chegar em 400. Meta é variável, meta é só se conseguir, não é salário. Então, mas pode ser que se ele conseguir, duas vitórias no mês e um empate... De quatro partidas que ele atinge 50 mil a mais. Eu li no jornal, é muito difícil ele não ganhar 400, talvez que agora. Não, então, mas com relação ainda ao Tite. Eu acho muito difícil ele ganhar. Eu vou aguardar um pouco mais aí, porque a mídia especula demais e nessa época do ano, infelizmente, aí as pessoas tentam criar notícias aí. Só o que tem. As pessoas tentam criar factoides. O presidente novo do Inter diz que fez uma proposta até maior ao Tite financeira, mas eu duvido, viu, mano? Ele já deixou a coisa mais ou menos alinhavada com o Corinthians, cara. Ele não ia dar duas palavras e voltar a Porto Alegre. Acho que ele vai fechar com o Corinthians. O Tite não faz leilão, cara. Eu acho que ele vai fechar com o Corinthians. E o próximo presidente da história do Corinthians, eu acredito que seja o Roberto. Eu acredito que seja ele. E, querendo ou não, RG, o Roberto, o principal nome da lista dele é o Tite. Ele nem trabalha com segunda hipótese. O Tite é muito amigo do Roberto. Então, a chance do Tite dirigir o Corinthians em 2015, eu acho que é de 97%. Pra mais... Eu acho que é de 97% para fazer uma alusão ao número da rádio. Eu não ouvi nem falar de Corinthians. O Tite não fala. Mas óbvio que ele não vai falar. Então, ele vai se expor para quê? Ele tá conversando. Porque se não vão falar, fala muito. É amanhã, né? Tem que resolver isso. Se prometer para amanhã. Tu sabe que eu vou assinar com o Corinthians. Dizem aí que entre hoje e amanhã. Agora, mano, ontem, campeonato colombiano, só para informar o corintiano aí, o Independiente foi para a final contra o Deportivo. E é o seguinte. A situação é essa. O Corinthians pode pegar o Santa Fé ou o Once Caldas. Se o Santa Fé for o campeão, não é mais o Santa Fé ou o Once Caldas. Grande se o Santa Once Fé Caldas. Perder, vira o Independente, o Santa time Fé. Que o Corinthians vai pegar. Não, o Corinthians ele só tem a chance de pegar o Santa Fé ou o Once Caldas. Vai jogar agora Santa Fé e Independente. Quem é Independente de Santa Fé? Não tá errado, não. Independente. Não tá ouvindo a tabela? Se o Corinthians perder o último jogo, vai pegar o Mazembe na pré-sul-americana. E o São Paulo, caso ganhe Chapecoense, o São Paulo vai... Não. É verdade. O São Paulo vai jogar contra o Liverpool. Se o Liverpool perder pro São Paulo, dando empate entre Real Madrid e River Plate, acaba que o Corinthians entra no grupo do Cruzeiro, meu. E resumindo um pouco a situação pro Corinthians. Louco, hein? Resumindo um pouco a situação pro corintiano. O Once Caldas é um time fraco e tem altitude. O Santa Fé não tem altitude, mas é um time e... melhor. Não tem altitude ou altitude? Não tem altitude, é um time melhor. Mas, Domênico, mais uma informação aí referente ao Corinthians, aí foi dada pelo nosso amigo aí, o Rodrigo Vessone, do Lance. Ah. O Corinthians está atrás aí do John Steven. Ai? John Steven. Quem é ator? Quem é John Steven? É um colombiano prodígio aí que tá jogando no futebol indiano. É o Robin? Não colombiano sei. Colombiano que joga no futebol indiano, mano? Você é um calção? Não, tá, mas tudo é bem, verdade. Aí, mano. É verdade, velho. Tá falando sério, tá com o Tobias aí no ombro. Eu vi, não tô. Tobias, sai daí que você vai cair, meu. Mas eu vi, Domênico Gato, os melhores momentos dele no YouTube. Velho, 13 minutos, o cara é bom, mano. 13 minutos de melhores momentos no YouTube, velho. Quantos anos tem o John Stevens? Uma hora o Corinthians... Ele não é velho não, mano. Uma hora o Corinthians acerta. Tentou um chinês, agora tá tentando... O que que é o cara aí? O John colombiano que joga na Índia. Na Índia. Um colombiano que joga na Índia, velho. E tem ligações com o Catar. O Corinthians vai trazer lá um peruano que jogava na Alemanha, num time de segunda linha lá, e deu certo. É, o Corinthians... Então vem aqui que eu vou bater com o Binguela na tua testa. Ai, também, menino. O Corinthians trouxe também o búlgaro, né? O Petrus. E o Fluminense que continua com o Cristóvão, né? Eu sonhei tanto com o Cristóvão no Santos. Né? É mesmo, é? Você gosta do Cristóvão? Ah, você parece o Cristóvão. Eu gosto, gosto do trabalho dele. É nóis. Vamos lá, vamos partir para as primeiras ligações de hoje. Lembrando que o leilão de Natal do estádio dessa semana são quilos de açúcar. Sim. Tá? Quilos de açúcar. Tá, então, válido até 7 horas de sexta, é isso, Bá? Isso. Até 7 horas de sexta-feira valem os lances, comecem a dar os lances. Lembrando mais uma vez que você... Mas é açúcar refinado ou é mascavo? Como é que é? Açúcar. Açúcar de pôr num café, refinado, aquela união mesmo. Não, porque às vezes estão exigindo alguma outra coisa. Pode ser açúcar em pó? Açúcar mastigado. Lembrando que o maior lance será o Estranho no Ninho. O maior lance será o Estranho. E dentre os lances, vamos sortear um ouvinte que de repente vai dar com o que for, tá? O que ele puder dar lá. Se der 10, se o primeiro foi, sei lá, uma tonelada e um outro sorteado foi 10 quilos, um esse quilo, também vai ser. 10 quilos. Não importa, não importa. É um por sorteio e um no maior lance. Exatamente. Tá bom? Já que é açúcar, menino, tenho uma rosca que é doce, se quiser eu posso dar. Não. É regulamento em 97fm.com.br. Ô, Aguinaldinho, se fala com Mota esse negócio. Aqui ninguém, é só Mota. Ah, mas não dá, duas só tomadas Mota. Não dá, menino. É, mas é lá, clube. Ele gosta. Vai na dele que a ele gosta. A sua tomada é americana ou é atual, menino? Não, eu vou como te é mostrar. Que é um murro. Olha só, quero dizer aos senhores que 3247097, os ouvidos vão começar a participar. Ou pode ser mão aberta, é legal, da tapa de mão aberta. Ai, eu adoro, ainda mais na bunda. Não, na bunda não, na cara. Pra ficar a marca, assim, dos dedos. Na bunda. Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome também de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, taxa zero em 36 vezes e primeira parcela pra março, hein? Liga agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ô, Dodô. Vamos lá, os ouvintes participando agora, vamos lá. Você sabe que eu tenho uma tatuagem no coque, está escrito bem-vindo, Dodô. O que é Dodô? Sabe pra lá que eu tenho a ver com isso aí. Ó, lembrando que quem ligar aqui dizendo HDI Seguros ali bate pronto, ganha a bolsa térmica da HDI. Hein? Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. Não tenho nada contra você, viu, Aguinaldinho? Mas você aí, não, eu aqui. E só um alerta. Só aí, você aí na sua, eu na minha aqui. E só um alerta aí, parece que passou a vigorar a partir de hoje. Gente, galera, presta atenção, tem algumas vias aí em São Paulo que é 40 por hora agora, hein? Mas bicicleta tá cheia, bicicleta tem bastante. Acho que até a Bandeirantes, a Avenida Bandeirantes, 40 por hora. Não pode ser. É, velho. Pô, também a Avenida Bandeirantes dá pra andar mais que isso também? A 23, ó, 23 agora, RG, se você conseguir der, ó, se você der 40 por hora agora, você ganha um doce na 23. Hein, Domênico? Ah, então eu vou andar, meu, onde que é? Ó, vai ganhar um doce. Quer doce? Quer ver outra avenida agora, que também 23? Não dá pra ir mais que 40? Aqui é Paulista aqui, ó. Vai lá pra você ver. A Paulista agora. Vamos lá. 3, 2, 4, 7, 0, 7. Ah, os peixes. Alô? Alô. Oi, quem fala? Oi, quem fala? Ih, bala. Lá. Deu problema lá já. Ih, mano, morreu. Complicou. Segura ele aí. Só um minutinho aí, ó. Aguarda aí, aguarda na linha. Não é possível, velho. É, todo dia, rapaz. Todo é de dia. Manhã e de Mas por que dá essa zica aí, tá mano? Caindo. Não é novo aquela porra daquele não, negócio aquele ali? Negócio me ajuda aí, ô. É brincadeira. E por que eles compram algum negócio dando, pra não cair? Ficar dando pau toda hora, velho. Dudu, se você quiser, a gente pode chamar o Edmilson aqui. Ele vem arrumar pra gente, tá? É o Edmilson, é o técnico? Quem é que a gente chama? É mas ele? O Edmilson não é o programador? Não, ele é o rapaz da promoção também, é o comercial. Ah, tá. E agora a Edneia tá na promoção. Já chegou, Edmilson chegou. Já chegou. Agora acho que voltou. Tiver alô? Alô. Agora você tá ouvindo, né? Edmilson. Agora sim você. Tá vendo? Qual que é o teu nome completo? Valeu, Ed. É Daniel Borges Maurício Fernandes. Daniel Borges Maurício. Cara, tem um Borges e o Maurício no nome. De novo, ele já ligou aqui. Amigo meu, Maurício Borges. Ele já ligou aqui. E ele fala locutando, você viu? Daniel Borges Maurício Fernandes. Ele fala igual o Carmelo. É o dono da padaria. Ah! Que ficou de trazer uns troços aqui. É. Conheço isso. Opa, vou subornar o bar pra ele deixar ser estranho ninho. Não. Que delícia, hein? Vai lá, Dudu. Ó, o cara, ao invés de trazer por simplesmente gostar da gente, Domênico Ele Cuidado. Quer algo em troca. O cara quer algo em troca. O cara tá na época do escambo, RG número 2. É. E trocava em mercadoria. Tá voltando. Sabe? Lembra? Meu Deus do céu, velho. Um quilo de açúcar. Você é mó interesseiro, hein, tio? Não é nada, eu vou te levar umas coisas boas pra vocês comerem aí. Então, traz sem pedir nada em troca. Traz a baguete. Oi, por falar nisso, pô, o Del Nero aí, velho. Tá comendo coisa boa? Ô, o cara não perdoa, RG. De novo? Você viu? Porra, mano. Não vi quem foi, mano. Fale com o seu médico que eu falaria. É. Outra? É. De mas, novo? Mas você não pode. Você não pode sair de um carro 2015 e ir pra um carro 2000 e. Não pode pegar, não pode pegar um Fusquinha, né? Tem que. Tem que continuar na pegada, né, velho? Pegar um troço bom. Ô, vamos lá, meu velho. Daniel, quantos anos, hein? 35. RG, 3.5. Hoje. É, não trouxe nada? Não, falou que vai querer vaga ainda pra trazer. Não, não tem porra vai nenhuma trazer. De... Não tem porra nenhuma de Maurício. Ele é Maurício. Ah, sensacional. Que saudade que eu tava dessa merda. Aliás, eu duvido que você tenha sentido saudade. Aonde você foi? Olha, falou que a sua piada é ruim, RG. Não, duvido que você viu? Não é isso, não. Presta atenção, tá parecendo um casão. Presta atenção. Olha o que ele falou. Duvido que você tenha saudades de tudo aqui. Aonde você tava? Tem que ir, sim. Tá louco. Eu ouvi não um dia. Dá pra ter a menor saudade. O dia do negócio que abriu as caixinhas lá com os jogos, eu tava ouvindo. É, você fica tomando fica, banho ouvindo vocês. Você fica querendo zoar o RG? O dia que ele assumir a condição de padrasto na sua casa lá, eu quero ver se ele começa a aloprar. É, RG? E você vai ter. E quando você tava lá, o RG tava curtindo as fotinhas. Minha mãe lá, tá no Tinder, viu, RG? Tá no Tinder? É. Minha mãe tava no Tinder, juro por Deus. Ai, ai, ai. Ô, meu vai velho, e aí? Ô, qual que é o bairro que você mora aí, Daniel? Vamos ver se o Benjamin vai aceitar. Jardim São Bento. O quê? Jardim São Bento. Ah, é Zona Norte querida, pô. Do lado ali, é o Murumbi da Zona Norte. É do lado da Casa Verde. Só tem do lado, ali, mais ou menos. Ali é só pataco, já? Ali só tem mansão. Ah, é? É bonito. Mais ou menos, não, eu conheço ali. Ali só tem, não é, Bá? Só tem casa grande ali. É verdade, meu. Ali é o Murumbi da Zona Norte. Só tem o quê lá? Só mansões. Não, você falou casa grande, meu, se liga. Ah, verdade. É boa, gente casa. De muito dinheiro. Muito, igual o Chiquinho. Chique, ó, pessoa é chique, diga glamour. Ah, qual time, hein, Daniel? Não lembro qual time que você tá. É o tricolor mais querido do mundo. Ai, que delícia, menino. E cadê o Motinha, os caras pra falar com ele? Ô, amigão. Ô, amigão. Hoje não vem ninguém? Oba. A diretoria do São Paulo aí prometeu um reforço impactante pro ano que vem. Quem você acha que é esse jogador? É o Paulo Zulubido? Não, deve ser o Conca mesmo. Conca? Você acha Conca, que o Conca vem pro São Paulo, cara? Vem. É o sonho do Muricy, né? Pô, eu acho que tá embaçado, hein, velho? Tá fácil, é barato. Ganha pouco, né? É, tá barato pra tirar ele de lá, o salário é pouco. Tá fácil. Ó, pra falar a verdade aí, eu acho que é muito difícil algum clube brasileiro pagar o que pagam pro Conca, pro Fred, pro Júlio Batista. Ele não tinha tido uma proposta do time antigo que ele jogava na China pra retornar? Não, um clube chinês até pode ser que seja. Mas eu acho que no Brasil o Conca não joga, não, cara. Se for nessas cifras que ele ganha no Fluminense, dificilmente eu acho que o Conca vai conseguir, cara. Que clube brasileiro vai conseguir pagar R$1 milhão pro cara? E também outra coisa. Mas o Unimed tem que pagar ainda. Aí o Unimed tem que pagar, paga metade, diminui o prejuízo. É, aí eu preciso perguntar pra eles se eles topam esse troço aí. Mas eles não vão agora pagar. Eles querem emprestar o jogador pra não pagar. Passar esse troço pra frente. Eles querem passar o troço agora, pra frente. Agora, mesmo assim, vamos supor que o cara chegue, vai. Jogar um meio campo com Conca e Ganso é muito bacana quando você ataca ali e tal, maravilhoso. Mas precisa de uns dois leão pra marcar ali atrás, né, mano? Você jogar com Conca e Ganso na armação, você tem que ter dois volantes. Vai jogar com Kaká e Ganso? Muda. Você tem até uma razão, mas... Mas é isso mesmo. Usei duas palavras aqui e já mudei sua opinião. Não muda muito o sistema tático, mas são dois caras que não marcam ninguém. Imagina, tem o Souza lá que é cão de guarda. Dois caras que não marcam. Imagina, tem o Souza, tem o Denilson. Tem que ter dois mais fortes. Assim, Ganso e Conca é um meio campo pra atacar muito bom. Mas você tem que ter dois volantes ferrados. Não dá pra jogar o que nós temos lá. Cara ruim não dá. É isso que não dá. Cara ruim não dá. É isso. Lógico que dá pra jogar. Felipe Menezes dá pra jogar no meio? Não dá. Aí não dá. Cara bom dá pra jogar sempre. Cara ruim que não dá pra jogar. Tá certo, Daniel. Não, mas é que tá. O time de São Paulo aí, amigo, você acha que precisa de quantos jogadores aí pra determinadas posições aí pra reforçar o time pra 2015? Vamos lá. Pontua aí. Um zagueiro bom mesmo. Um jogador, vamos lá. Um lateral direito. Dois. Mais um volante ali. Três. E um meia. E agora estão falando que o Luiz Fabiano vai também embora também, né? Olha, velho, eu acho difícil também. Vai, Luiz Fabiano, hein? Eu acho difícil o Luiz Fabiano sair de São Paulo com a cidade que ele já tá. O Luiz Fabiano tá com 30 e pouco, já não tá lá, né? Só se for pra China também. Pro mundo chinês? É, o mundo árabe tem um mundo chinês. Ah, mas eu acho difícil o Luiz Fabiano conseguir sair agora, hein, meu? Acho que o Luiz Fabiano encerra a carreira no São Paulo. E penso também que ele não toparia uma dessa, não. E o Hernani, você gostou dessa situação? Ah, o Hernani é bom. Mas aí acho que. É um cara pra chegar terceiro homem de meio de campo ali, muito bom. Marca bem, bate de fora da área. Mas que cara sonho... muito forte. Mas não é um sonho muito alto ou você acha que tem possibilidade real mesmo? O que você acha, velho? É, a Inter pagou 22 milhões de euros nele, né? Nessa última janela. É difícil eles emprestarem um jogador desse, né? Do jeito que eles também estão meio mal das pernas lá, vão querer uma boa grana. Pagou, pra vender. 22 milhões de euros. Olha, mas é que tá. É, eu acho que dependendo da ocasião, pode até acontecer de haver um empréstimo, viu, amigão? Porque, por exemplo, se o jogador tá meio embaixo na Europa e ele pode retornar ao Brasil para conseguir, talvez, aí uma convocação para a seleção brasileira, pode ser viável. É que o time da Inter é ruim, aconteça. Mano, mas o Hernani foi contratado na alta lá, cara. Então, mas eu não é que sei tá, se ele Portugal. Caiu muito, porque sinceramente não acompanhei tão de perto. Às vezes, pro time, é vantagem emprestar um jogador, sendo que ele tem potencial de convocação. E quando o cara começa a aparecer em seleção brasileira, etc e tal, é mais comum que existe uma proposta por ele. Que aí os times europeus ali vão começar, pô, Inter, e aí, como é que tá a situação do Hernani? Como é que faz pra gente contratar? Por quanto vocês negociam o jogador? Aí rola o interesse. A partir do momento que o cara tá no banco lá da Inter, fica mais complicado, velho. Mas eu acho que o Hernanes aí poderia voltar sim, cara. Eu não acho que é tão inviável não, hein? Eu acho que ele muito voltar, pode voltar pra vir pra um time forte, disputando um campeonato forte. E desperta os interesses dos gigantes, né? Dos maiores, Chelsea, Real Madrid. O Kaká não voltou, cara, pro Brasil? Sendo que ele tinha sido comprado pelo time americano. E nem jogar lá ele jogou ainda. O Kaká voltou porque ele tinha 6 meses pra... Ele falou hoje pra mim. Ele voltou, ele falou que eu precisava terminar minha temporada. Já vai jogar 6 meses. Então, e o Hernani, será que não vem pra jogar uns 6 meses aí? Pelo menos a Libertadores? Ah, um ano pelo menos, né? Tem que ser um empréstimo. Ah, velho, na atual situação do futebol brasileiro, velho, você tá de brincadeira. Se o cara fala, ó, libera o Hernanes pra jogar 3 meses, o São Paulo vai buscar ele lá, velho. Mas, mano, metade do salário do Hernanes... É, tu já tinha, mesmo mano. Que for metade, já não é muita coisa? Se você for pôr um papel pra pagar isso aí, não é um belo dinheiro? Mas é que tá, Portugal, pra repatriar um jogador que tá atuando na Europa, todo mundo lá ganha bem. Que jogador que ganha menos de 100 mil euros lá? Fala um desses caras que saíram aqui. É difícil, cara. Você vai repatriar o Bernard? Quanto ganha o Bernard lá? Deve ganhar uma boa grana. Quanto ganhava o Kaká lá? Não tem jeito, quanto, mano. Quanto que não ganha Matuidi? O Matuidi ganha PSG. Muito. Bastante é verdade. Matuidi ganha muito. Pra você repatriar ele ao Brasil, tem que tirar muito dinheiro. Ele nunca esteve aqui, pra gente. Poder jogar. Inclusive, ele está melhorando, batendo falta melhor. Gosto muito dele. Então, porque os clubes, às vezes, eles vão atrás aí, desses jogadores. Não, porque, pô, vamos ver como é que tá o fulano de tal. Quanto custa pra tirar lá o Paulinho do Tottenham? Quanto custa pra trazer de volta o Cleiton Xavier? É dinheiro, gente. É dinheiro. Mesmo que seja um empréstimo, o clube ele vai ter que fazer um esforço financeiro pra pagar. De São Paulo, o São Paulo é um clube que só pega jogador em fim de contrato. Não tô falando com relação à compra do jogador. Não, empréstimo não, mesmo. Não. O São Paulo é jogador que só pega jogador em fim de contrato. Por exemplo, eu trouxe o Carlinhos agora. Típico do jeito que São Paulo gosta. Estava sem contrato, foi lá e trouxe. São Paulo também tem dificuldade de grana. Eu não acredito que o Hernanes vai abrir mão, a não ser que ele abra mão do dinheiro. O Kaká abriu mão da grana para jogar 6 meses aqui. Michel Bastos também abriu. Então, eu não acredito que ele vá abrir. Ainda mais jogando a Inter de Milão, por mais que... Mas o Michel Bastos aí dizem que abriu também. Por mais que a Inter de Milão vive um mau momento, eu não acredito que o Hernanes agora abriria a mão na Europa pra vir jogar aqui por... Eu não acredito. Mas de todos... Nem tudo é dinheiro, Benjamin. Você tá mó mercenário da porra, mano. Mas trabalha de graça. Mas, João Manuel... Não é de graça. Você acha que ele vem pra trabalhar no São Paulo de graça? Você abriria a mão... Vamos supor. Se eu tivesse infeliz, óbvio. Abrir mão de tudo isso, de grana? De tudo, não. Peraí, o tudo que significa? Você tá ganhando lá 300 mil euros por mês e aqui você não vai ganhar nada? Óbvio, cara, a vida não é só dinheiro, cara. Pelo agora, por exemplo... A vida não é só... Vou te falar. Fazendo uma conversão lá, vamos supor que o cara ganhe lá na Europa 600 mil reais. É pouco. Pra jogar hoje no Brasil por 300, você não vem? Eu venho hoje. Eu não. Agora. A vida não é só dinheiro. Se eu tivesse insatisfeito, tem infeliz... Tem cheque, tem cartão. Mas é que tá, gente. O jogador lá, imagina, o cara tá insatisfeito... Quem diz que o... por exemplo... Ele tá supondo, você não tá entendendo a suposição eu aqui? Eu acho isso engraçado, sabe? Eu acho engraçado quando é pimenta dos outros é referência. Negativo, o Paulinho, você acha que ele tá satisfeito no Tottenham? O Paulinho não está. O Paulinho é banco lá quando é relacionado pra ficar no banco, mas, gente. Mas, mano, de todos esses caras você ouviu o Paulinho falar? Eu não vi, tô perguntando. O Paulinho deu alguma entrevista falando que quero voltar pro Brasil? A questão não é essa, mas, por exemplo, ele tá falando aqui de insatisfação. Mas ele tá insatisfeito a ponto de falar, eu quero voltar? Eu, se tivesse na condição dele, estaria. Mas ele falou... Ué, eu acho que ele deve estar. Não, mas ele falou... Não falou porque ele não fala com ninguém. Ué, mas é verdade, você estaria satisfeito nessa condição? Amigo. Reserva do time, muitas vezes nem relacionado pro banco? Amigo, com o contrato que esses caras têm. Mas cada um sabe onde aperta o sapato. Morando na Inglaterra, eu estaria feito. Ah, velho. Eu falo, eu fico aqui. Satisfeito com 270 mil por semana, tá bom, né? O Paulinho deu uma entrevista, não me engano, a ESPN, dizendo que voltaria ao Brasil, dependendo, claro, dos números, mas gostaria ao Corinthians. Agora, quanto ao Hernanes, esses nomes todos que o Mano falou, o Hernanes pro São Paulo seria mais acertado. Porque é um cara que já volta conhecendo o ambiente, não ia ter muito problema de adaptação ao clube, ia entrar e ia jogar. Esses todos que o Mano diz, Paulinho, não sei mais quem, ou até o Bernardo, outro, qualquer um desses, o Hernando seria o mais certo. Porque ele entraria e já jogaria. A galera, eu acho que a galera fala da vida do jogador de futebol, todo mundo acha, todo mundo opina quanto o cara tem que ganhar, quanto o cara tem que abrir mão, quanto que o cara tem que fazer. Só que se fosse na vida de cada um, eu duvido. De falar. Eu abriria a mão. Eu não acredito. Como não? Não. Ué, se você tá insatisfeito em determinado local do mundo, imagina, por exemplo, jogar na China. Eu acho que jogar na China, RG, é um tiro no pé sem tamanho. Tá certo? Você vai pra lá, não, porque eu fui na empolgação, voltou, muita grana, voltou, etc. Quem voltou e tal. Triste de lá? Triste. Quem já largou lá no meio e falou, chega, não quero. O Conca voltou pro Brasil. Voltou quando acabou o contrato. Cumpriu. E tá voltando pra lá agora. E, então por quê? Você é tão ruim lá? Ué, mas o Conca lá era ídolo. Ele teve uma proposta de renovação. Ele preferiu voltar. Não é questão de ídolo. O Cuca ganha US$1 milhão por mês. Ele quer voltar? O Wagner Love foi pra China. Alguém viu o Wagner Love voltar? Falou, quero voltar. Mas o Wagner Love jogou num monte de porcaria. Não, o Wagner falando... Love jogou na Rússia. Não, mas eu tô falando que você falou, pô, o cara que quer jogar na China. Ué, louco. O cara precisa ter cabeça, o cara precisa falar o seguinte, olha, minha carreira, eu tenho 7, 8 anos que é pra ganhar muito dinheiro, muito, muito. Depois a tendência é diminuir um pouco. O cara tem que botar, ele se preparou pra isso. Vai lá, faz o pé de meia dele e depois volta. Mas se ele confia no próprio taco, desculpa, Benja, se o jogador confia no próprio taco, o cara não aceita qualquer presepada, não. O Paulinho é um exemplo claro disso daí, RG. O cara, pela bola que ele tinha, pelo futebol que ele apresentava no Corinthians, desculpa o Tottenham, velho. Mas o Paulinho tinha futebol pra jogar no Manchester. Ele deu entrevista, assim, na Bradesco, viu, mano? O Paulinho dizendo que quer sair, não importa pra onde seja. Mas tá culpa do Paulinho não tá jogando não é do Tottenham. É dele próprio, é dele, por isso que eu tô falando. É dele mesmo. Mas se é um jogador, Benja, que confia no próprio taco, se é um cara pereba, RG, se é um cara cabeçudo, o cara vai falar, não, desculpa, já tô aqui onde eu tô, que se lixe, tô ganhando meu em euro, eu quero que se lasque, se eu tiver no banco, se eu não tiver, eu quero que se dane. Mas o Hernandes tem potencial. A partir do momento que você pega um jogador que tem qualidade, confia potencial, no potencial dele, o cara pega e fala, opa, desculpa, não tô satisfeito com essa situação, eu prefiro voltar pro meu país recebendo menos, vou entrar novamente em evidência, a mídia vai começar a levantar minha bola, e a chance de eu ser vendido e convocado, talvez, aí pra seleção brasileira é enorme. Se ele confia no próprio taco e no potencial, ele fala, peraí, vou ficar aqui, vou dar a volta. Uma coisa é o Hernani Brocador aceitar uma proposta da China, tá certo? Ou do Emirados Árabes, ou qualquer raio que o parta, leste europeu, que paga muito, e o cara fala, não, eu sou o Hernani Brocador, velho. O Hernani Brocador, velho. A minha boa fase me fez chegar aqui. Agora o Paulinho, desculpa, o cara era volante titular da seleção brasileira, velho. Terminou na Copa como reserva. Não terminou, mas não volta mais. Na Copa das Confederações foi o melhor jogador que teve. Um dos melhores jogadores. Mas na Copa, que era o bicho pra pegar, foi reserva. Pô, Queçada, eu queria falar com você uma coisa. Em cima do que o Queçada tá falando, o Mauro Betti tem razão, né? Porque você vê uma coisa: quando você vai lá pra fora, você pega o quê? O Hernanes, né? Que joga lá. Tem o Felipe Coutinho, né? Lá tem o Arsenal também. Então são todos times grandes, né? Que tem grandes jogadores. Sim. Mas você pega o Paulinho, de repente, voltar aqui, tem que ver se o Gabriel acabou acontecendo de jogar. De repente, o que foi? Dizendo que, de repente, você pega o Paulinho de voltar aqui, o Hernanes, né? Pode pegar ele, de repente, não vai no Corinthians de tal sítio. Você pode ver que, de repente, o futebol pode acabar que e não vai e não acaba não trazendo o que é melhor pra ele. Ô, amigo, quero dizer que você é o maior comentarista, Klaus Zaidaço. Você vai... é bom demais, ninguém entende, você vai, interferir o bicampeão da CESP, melhor jornalista. Melhor voz, melhor comentário enrolado. Eu sou o concurso, por isso que eu sei. Só, só pra concluir, então. Vou concluir. Como que a Sara tá dizendo aqui? Não, mas já falou. É. Se o Paulinho, né, que joga no meio de campo, de repente, a lateral, eu posso ser que isso é a melhor o Corinthians. Mas, de repente, isso não é a melhor de acontecer do que... Zaidão, pelo amor de Deus. Meu, dá licença, Milton, por favor. Então, você interrompe o Barubete, você interrompe o Bar, você interrompe o Domênico. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte... Você tá interagindo com o Quesada agora? É, eu tô falando... o Barubete tem razão, o que ele diz... De repente, quando você pega o Paulinho, né, do Todd, você vai jogar no meio de campo. Ô, amigão, chega, já foi. O negócio é o seguinte, com relação à campanha do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, foi frustrante ou o São Paulo chegou onde dava mesmo? Eu acho que pelo time ser formado no segundo semestre, ele até foi relativamente bem. Poderia ter sido melhor. Uns jogos que perdeu. No Morumbi, empatou no Morumbi com os times pequenos aí, Chapecoense, perdeu com os times pequenos que nem o Corinthians. Ah, pro inferno, vocês são freguês, rapaz. Então atrapalhou, mas eu acho que pro ano que vem já tem uma base bem consolidada, mais umas duas, três peças boas nesse time aí, e rumo a Tóquio novamente. E a presença do Rogério Ceni lá, você acha que talvez vai dar um up extra aí no time de São Paulo para a disputa da Libertadores 2015? Ah, o Rogério é o rei do Morumbi, tem que continuar lá, pode, por mim ele tem muito crédito, ele pode continuar. Eu acho que ele poderia ter parado já, mas se não parou também ele tem bola ainda para jogar, mas esses seis meses, até o final do ano ainda tem bola para jogar. Mas você acha que ele deveria ter parado por quê? Você não acha que o momento dele é bom? Eu acho que o momento dele é bom, mas quando para por cima, para sempre... é ovacionado pela torcida. Sempre quando você para por cima é melhor, né? Mas eu acho que ele tem mais lenha pro gás pra queimar aí nesse último ano aí. Depende, né, velhinha? Tem gente que não gosta que para por cima, não, hein? Ah. Eu só quero concluir. Mas é boa, hein? De novo, vá pro inferno. Ah, tá bom, então vai você. Vai você, então. Mas ele parou por cima e saiu bem, né? Não, ele parou por cima não, ele foi jogar no México, mano. Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos, lá, que seja. Ah, mas ele foi ganhar dinheiro, né? Vocês viram que absurdo, o Chaves morreu, né? Morreu. Mas já isso faz tempo. Hein? O rapaz que fazia o Chaves, né? O Bolanhos, né? Inclusive tiraram o rim do Pelé lá nos Estados Unidos e ninguém falou nada, né? Você é bom pra caramba também, fala a verdade, obrigado, viu, Impressel? Obrigado. Bom pra caramba, você. É. É isso aí, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Bom, depois que eu falei no estádio, já chegou... Tanta gente me fala que aqui na padaria lotou de gente falando que me escutou no estádio. Ah, por isso que você tá ligando aqui, né, de novo? É, fazendo um mexer aí da Casa Aurora aí. Olha, inclusive, como tá dizendo do Paulinho... Ah, pelo amor de Deus, Cláudio. Vai te catar, ó. Zaidão, não foi esse recinto aí, Bah, que a vigilância sanitária fechou? Foi lá mesmo. Igual na novela. Não. Foi a sua padoca aí, velho, que a vigilância sanitária achou o rato no pão? É sério? É nada, aqui é só produto de primeira. Só de primeira, lá. Até a unha do rato ou não? Até. Só de primeira. A unha do rato lá é feita. Ô, Daniel, um grande abraço pra você, tá bom? Mandar um abraço pra rapaziada que falou que me escutou aqui no estádio. Te escutou. Pessoal da Abril, o alemão da Santa Efigênia. E todo o pessoal que me ouviu aqui, que vem aqui na Casa Aurora, manda um abraço pra todo mundo aí. Tá e bom. Pra vocês também, muito obrigado, viu? Valeu, mano. Valeu, velho. Abraço. Abraço. Vocês. Tchau. Valeu, parceiro. Seu estádio 97 na Energia 97, que vem aqui em nome, deixa eu ver aqui. Ah, vem em nome aqui de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br e também vem em nome de Peugeot. Agora é hora de falar do melhor carro do mundo. Vamos falar de Peugeot. Vamos falar do Peugeot 308. Conhece o Peugeot 308? Peugeot 308 Active 1.6 2015. Vem com motor Flex Start, sem o tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Ah, também tem o Peugeot 208. O 208 vem com teto panorâmico, central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E esse mês toda a linha 208 está com taxa zero. A versão 208 Griffe vem com teto panorâmico, tem taxa zero, você paga em 36 meses e a primeira parcela só em março. Que coisa, hein? Último mês de IPI reduzido, não é incrível? Aproveite, ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. É isso aí, Sombra. Estádio 97, vamos ver algumas mensagens que chegaram também pra gente aqui? Ô, Domênico. Pelo aplicativo, viu? Fala. Só lembrando que amanhã vai ter o jogo lá do Cruz Azul com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Ah, é amanhã? Já começa? Não, já começou. Não, já começou. Paulo já tá comendo lá. Não, mas o jogo é amanhã. Não, o primeiro jogo do Real Madrid, já, sim. O campeonato do mundo já começou. Sim. Mas o do Real é amanhã. O primeiro jogo do Real é amanhã com o Cruz Azul, cara. E na o do semifinal? San Lorenzo? Quarta. Ah, já é na quarta. É, mano, mas e amanhã? Você acha que esse Cruz Azul aí vai dar uma complicada pro Real? Não dá. Ah, não dá. Tem jeito. Acho que o Real não é a menos que... Europeu não pipoca igual sul-americano nesses mundiais. Mano, a menos que caia aquela água que caiu no jogo do Cruz Azul. Já deu duas pipocadas de sul-americano, hein? Do Inter e do Atlético. Do Galo. Mas você viu a água que caiu no jogo do Cruz Azul? Com aquela água... Por mais que seja o Real Madrid, o jogo equilibra, né? A bola não sai do lugar, né, mano? Se o cara tiver tinha que uma subir chuva desgraçada... E não para de chover onde lá. É, Marrakech. Dubai? É um campo que o Aguinaldinho gosta. Sabe onde é o campo, né, Aguinaldinho? Aonde, menina? É em Rabá. Ah, eu adoro, adoro, menina. É, você gosta, eu, né? Queria ser o campo. É lá o campo. Deixa eu ver aqui mensagens. Mensagens dos nossos ouvintes pelo aplicativo, né? Deixa eu ver aqui a mensagem do Márcio Anchieta. Concordo com o Sombra. Mas como assim concordo com o Sombra? O Sombra nem entrou aqui no ar. Acho que ele falou sexta. O cara não vem pra ganhar metade do que ganha. Abraço, amigão. Vocês são Oda. Márcio Anchieta. Márcio Anchieta. Ele como eu não gostamos. Olha. De... Lindomar Guedes. Saudações ao Viverde do nosso Palmeiras está menos complicado. Quando a gente pesquisa, agora vai. Nosso presidente pisa na bola e quer trazer o Oswaldinho. Esse cara tá de brincadeira. Aliás, eu vi uma... Acabei de ver aqui no site que confirmou mesmo, hein? Aqui, ó. Palmeiras fecha com Oswaldo. Aqui no Globo.com. É, parece que viram aí comprando cachorro já aqui. É. Acho que ele teve uma reunião aí. Comprou cachorro. É, qual foi a marca do cachorro? É a raça, pô. Que tem marca minha avó, carro. Minha avó que fala marca. Soletre marca Rafael, de cachorro. Rafael Andrade, de Jesus. Boa noite, amigo. Onzo Muricy, que era atacante rápido. Tyson, ex-Inter, e Wellington, nem ex-Flu, seriam bons nomes para o São Paulo? Os dois, sim. Em relação ao nome de impacto, Ricardo Oliveira, Lugano, Hernanes e Thiago Neves, algum desses podem ser esse homem de impacto? Thiago Neves jogou no São Paulo, não era lateral? Acho que o Ricardo Oliveira já foi, Ricardo Oliveira tá com parada. Já era, né? Lugano, vocês acham que é impacto? Lugano não vem mais. Hernanes seria? Hernanes, sim. Mas também impacto, acho que não. Impacto não. Também não. E Thiago Neves? Mas é um grande jogador. Também não. Não. Ó, oh, impacto seria Conca, Fred. Conca é impacto? Mas, eu mano, eu acho que o Hernanes é mais jogador que esses aí que você falou. Ah, mas pro não, São não Paulo, acho que agora falar impacto. Não, é quando você cria aquela parada, Domenico Gatto, a expectativa. Até o Kaká, né, velho? Sabe, você chega lá e fala, pô, é um jogador impactante. Que pode ser impactante pro dirigente, pode ser que não seja pro torcedor. Então a chance de haver uma frustração é muito grande, cara. Entendi. O diretor tem que tomar cuidado quando promete as coisas, né? É uma coisa, o pai que chega lá e fala, ó, vou te dar um baita presente no final do ano. Não é, né? Ó, aí você vai ver lá, o cara te dá um peixe beta. Mas, velho. Ó, Domenico, assim, aí vai do gosto do futebol de cada um. Se fosse eu e eu tivesse o mesmo valor pra contratar e os dois custassem a mesma coisa, com o que Hernanes, eu contrataria o Hernanes. É louco. Eu acho um jogador melhor. É louco. Mas já é questão de gosto. Eu prefiro o Matuidi. Não do gol. Ah, o Mano já gosta mais do Conca. Ah, o Conca hoje é o melhor meio do futebol Conca, brasileiro. Cara. Eu acho que o Hernandes mata a pau jogando aqui, né? Ó, tem uma informação aqui que eu tô lendo os blogs, né? Da internet é blog, né? Blogs. Quando a internet é blog e quando é fora é vlog. Tá bom, vamos lá. Eu tava lendo aqui, ó. Tem o Thiago Mendes, é o meia dos goianos lá do Goiás. Sim. Comedor de piqui, vovó. É, e aí ele tava acertando com o São Paulo e com o Palmeira. Vai jogar, não sei como, nos dois ao mesmo tempo, parece. Que acerta com os dois, como é que joga? Não é que esse jogador, ele tem 40% só do Goiás, o resto é dividido. Né? Aí o presidente do Goiás disse agora que ele tá muito perto de assinar com o Palmeira. Entendi. Então, é só uma informação. É Thiago Mendes. É, deixa aí. Memphis. É, Thiago Mendes. Os times queriam esse jogador, é verdade. Ó, o Ciro Galasso. Dodô, onde está o Jorge Carmelo? Abraços, Ciro Galasso. Estamos aqui sempre aqui, curtindo aqui com vocês aqui na Rádio Nenezinha, Alegria da Cidade. Tudo bem com você, Domênico? Tudo bem, graças a Deus. Tava com saudades? O senhor tá com saudades? Ah, queria agradecer só aqui rapidinho, tá? Estou com saudade, não dou. Dá parabéns para a Luz e Creia, tá? Que ganhou a promoção Pedalinho com Naldo na represa do Guarapiranga. Infelizmente não deu para concluir a promoção porque tá sem água lá, mas foi muito legal ir até lá, curtir com ela. E daqui a pouco tem promoção nova aqui. Na energia? RG Energia é o quê? Aqui embaixo. Ah, você pode ir? Acho que tá, peraí. O que é? Energia, a alegria na cidade. Ai, que delícia, RG. Obrigado, ó. Daqui a pouco, uma promoção super legal. Você pode mandar um SMS. Olha aí. Daqui a pouco a tradução do dia, olha aí. Pra traduzir isso aí? É, tradução do dia, terra samba, carrinho de mão. Daqui a pouco, também daqui a pouco signos, você que é de câncer, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar pra vocês. Então você pode agora mandar um SMS, tá? Olha que gostoso. Com a palavra Edmilson aqui pra gente, você concorre a uma viseira da Energia e um sabonete. Olha que bacana pra você passar o verão bem gostoso, né, Dodô? Pra sua família com sabonete da Energia, esfoliante, gostoso. A gente pede só pra não passar debaixo do sovaco, que ele é meio áspero, mas de resto é muito gostoso o sabonete, tá bom, Dudu? Ah, sabonete que deve dar aqui, velho, deve ser aquele de camomila de motel, velho, sabe? Chega, chega. Nossa senhora. E vou te falar uma coisa, Domênico. Sabonete de camomila, velho. Você que ganhou no final de semana o Yo-Yo Cream aqui da rádio, você pode... O quê? O quê? Yo-Yo Cream? Associamos Yo-Yo Cream, né? Você tá pode vir buscar aqui, tá ó. Bom, a Edneia tá aqui na portaria, tá? Edneia. A Edneia é aquela que tá de chinelo com decote, saia, pode vir buscar. Sim. Ela é chefe de promoção aqui, tá bom? Vai lá. Eduardo Gomes da Silva, e aí, galera do Estado. Vocês são demais, hein? Comentários Obrigado. Imparciais e irrelevantes. Dodô, você tem razão. Irrelevantes, então quer dizer que tudo é uma porcaria aqui, RG. Ele falou relevante ou irrelevante? Irrelevante. Irrelevante, irrelevante, então não faz. Dodô, você tem razão. Porque nossos comentários aqui são uma merda. O ouvinte, tá citando o ouvinte que mora lá no... É, no lugar do dinheiro Jardim, lá. Jardim, São Bento. É, que é o Morumbi da Zona Norte. Pois eu conheço e moro no Parque Peruche, que é próximo ao Jardim São Bento. Eu concordo com o Portuga. Hernanes do São Paulo. Abraço a todos. Eduardo Gomes da Silva. Eu acho um jogador muito bom. Eu gosto muito do futebol do Hernanes. É um jogador que joga em quase todas as posições de meio campo. É de atacante, segundo volante. É um bom jogador. Ah, mas eu acho que o Hernanes hoje ele já não tem mais pique pra jogar de segundo volante não, hein? Ah. Pô, mano, mas com três volantes, de repente você põe ele ali no terceiro, ele vai bem. Porque geralmente quando o cara ele começa a jogar, Portuga, quando o cara... Ele tem o começo da carreira dele, Domênico. Ele joga na meia e adaptado pra função de segundo volante, o cara ainda volta, é igual o cachorro novo. Agora, quando o cachorro começa a mijar no lugar errado, o Portugal não tem mais como você voltar atrás, tá ligado? Verdade. Eu acho que o Hernanes ali ele pode até fazer essa função no São Paulo, mas jogando ali como o terceiro homem de meio. Eu acho ele, gosto muito do pegando futebol. Com o Kaká. Sempre gostei. É um jogador. O Hernanes tem uma coisa. O Kaká vai voltar, viu? O Kaká não falou pra você que vai voltar, não? Ah, então desistam do Kaká. Que não tem mais no futebol brasileiro. Sabe o que é? Ele chuta. Do fora da área. Ele chuta. O Hernanes chuta. E ele bate falta também. Isso. Também muito bom jogador. E ele chuta. Tem que chutar do fora da área. Eu baixei no celular um aplicativo que você bate falta. Não consigo mais me concentrar na zona. Melhor que eu falar a verdade, eu sei também. Mas olha, ele faria bem o papel do Kaká também. Não na mesma característica, porque ele não tem o mesmo jeito do Kaká. Mas você monta o meio campo lá com o Souza, que é o primeiro que pega ali. O Denilson também, que é bom jogador de marcação. Ele e o Ganso. Põe ele e o Ganso mais avançado ali. Tá certo. É bacana. É bacana. Mas eu ainda prefiro com. Tá certo. Daniel Costa manda aqui, boa noite pra todos vocês. Dodô, eu sou Palmeiras e tô muito triste porque esse Oswaldo é muito ruim também. Vamos fazer o trabalho com calma no Palmeiras. Arthur Nascimento, sem o Motinha, o Luciano Huck quase nem participa, mandando alguém soletrar, né? Que absurdo. Meu, eu fiz um comentário de final de semana, vocês viram? Não vi. Me criticaram da Laís Souza. Eu não sei até agora, se alguém souber... Mas o que foi? Quem sabe que aconteceu? Que merda que você puder falar aí no ar, que porque eu estava viajando, nem era eu. O que você falou? Como era você? É alguma coisa relacionada à tatuagem, cara, que eu falei. Eu não sei, se alguém puder. Sei lá. Se você não lembra o que você disse, comentarem. Ó, se você zoar lá em Souza, você é muito escroto. Meu, eu tô muito feliz, mano. Ela vai dar uma coletiva amanhã, Domênico. Ah, tá certo. Ó, o Denis Silva. Fala, Dodô, vocês acham que o Conca vem pro Palmeiras ou pro São Paulo? Vi falando muito do Sobis também hoje, hein? Abraço pra vocês todos, avante palestra. Eu gostaria de ter o Conca e o Sobis no Palmeiras, fácil. Mas pra quem tá com fome, velho, um pouco de manteiga é um banquete. Não, qualquer um queria ter os dois, não é só nós. Então, Domênico, fiquei sabendo o que aconteceu. É pra vocês, mas vocês também. Não, mas aí que tá, ainda mais pro Palmeiras. O Palmeiras, se eu não tiver usando um sofá velho em casa, lá jogar na porta lá do Palmeiras, lá, o pobre puxa pra dentro, lógico que é. Não é assim não. Acho Oswaldo montador de time bom, mas falta pulso firme para ganhar campeonatos. Ele também não impõe liderança. Ele mandou aqui o professor Diego. Quem mais aqui? Boa noite, meu nome é Thiago. Fora, Oswaldo, não dá. Ó, tem que lembrar uma coisa. É uma coisa que eu lembrei agora. Teve um dado momento, não vou colocar se é justo ou injusto, que eu acho que é até injusto, mas que a própria torcida do Botafogo tava pegando o pé do Oswaldo. Eu acho que ali era injusto, porque um time que não paga salário, não honra compromisso, tanto que caiu. Não se deve pegar no pé de ninguém. Mas dizer que ele agrada, que ele faz um grande trabalho, os times do Oswaldo não são nem tão ofensivos, nem tão marcadores, me passa uma certa frouxidão. Eu não gosto. Bom, eu consigo lembrar do Oswaldo. Ah, é eu não claro tenho que... Você vomitou vai... agora, Domênico? É claro que... Não, é claro que se ele vier, eu vou torcer. Não tem jeito, eu vou torcer pra caramba pra dar certo. Agora, assim, o que eu lembro do Oswaldo é que ele não foi bem em nada, cara. Difícil, cara. Se falar bem do cara... Desculpa, é difícil. Ué, você pega lá, por exemplo... O grande lance do Oswaldo, quando ele surgiu, foi no Corinthians, ali quando eu fiz saiu trabalho. No Luxemburgo. Eu fiz o trabalho, você tem que falar isso aí que eu fiz. Eu sim. Eu e fiz quando ele assumiu, eu lembro muito bem que ele perdeu 3 campeonatos no mesmo na semana. Assim, numa perdeu semana. 3, né, gente? Numa isso semana. É o que mais me recorda do Oswaldo. Aí ele foi pro São Paulo e eu lembro que o Benjamin, não, o Sombra ficava indignado com o cara aqui. Né, Guilherme? Ah, tá ouvindo. Parece que ele tá com um fone de ouvido ouvindo lá na Antena 1. Lembra disso? Mas deixa de ser advogado do diabo. Você fala assim, pô, o Oswaldo perdeu 3 títulos numa semana. Aí eu falo... Mas isso é 2000, né? Então, aí ele... 2000. Então, mas aí ele e ganhou... olha, o time do Grêmio era bom, hein? Então, aí ele ganhou... Era bom, hein? Então, aí ele ganhou 3 também. Aí é o seguinte, quando ele ganha os 3, é porque o time 3? Era muito bom. Quando ele perde 3, é porque ele é muito ruim. Ele ganhou. Ele disputou naquela época lá, lembra? Ele foi o campeão lá do Mundial. Sim, Mundial foi ele que ganhou. Foram 6 títulos que ele disputou numa sequência rápida, ele ganhou 3 e perdeu 3. Não, mas aí você também. Vai disputar 6 títulos? Como assim? Que porra é essa? Ele foi campeão do mundo. Ele ganhou 3 títulos no Corinthians. Quando foi campeão do mundo, depois foi o quê? Paulista e. Ou Copa do Brasil. Copa do Brasil foi eliminado. Mas é que tá, Benja. Da mesma forma. Você títulos. Fala que o Mário Gobi ele não teve méritos aí em ter sido presidente campeão. Não, eu falei que ele teve. O mérito foi não ter mexido em nada. Sim, então, aí que tá. Foi o mesmo mérito do Oswaldo? Praticamente o mesmo, porque quem montou aquele time foi o Luxemburgo. Então, mas o time que os 3 títulos que ele perdeu também não mexeu no time. Mexeu mesmo. Mexeu. Mexeu. Aí quando ele quis mostrar. Aí ele precisou montar. Mexeu o montar que naquele time, gente? Mexeu. Pega o time que foi campeão então, e pega o time que não foi. Teve jogador que foi embora. Então ele teve que mexer. Ué, mas aí ele mexeu o time. Mas é aquela coisa que se diz. Mas o time do Corinthians na mão dele ali era um baita time. Eu não tô aqui falando que o Oswaldo Oliveira é o Vanderlei Luxemburgo e o Tele Santana. É só o seguinte, quando a gente tem predisposição contra alguém, a gente só vê o lado ruim. Quando ele ganha, é porque o time era bom. Quando ele perde, é porque mas ele não é uma predisposição, Benja. A gente tá falando do trabalho que ele fez em 2000. Ou então 2014. Por exemplo, o time que ele fez no Santos, ele perdeu a final. Perdeu. Os caras perderam nos pênaltis. Gente, o ele Santos... não fez time nenhum, Benjão. O Santos, ele pegou... Ele... O Santos tava jogando fez. Bolão. Não fez. Como ele não fez? O Santos tava jogando, ele botou a molecada pra jogar. Mas, ô, Benjamin, mas ó, olha mas aqui, perdeu ó. A final. Mas não pode. Então, é isso que ele eu tô querendo pode... falar. Ele perdeu a final. Então, mas não pode perder pro Ituano. Ele se perdeu. Aí que tá, é muito... O Cícero bateu o pênalti fora. Tudo bem, Benjamin, mas não pode perder. Ele não poderia ter perdido aquele jogo com o Coiso. Ele não poderia. Mas os jogadores tiveram culpa, ó. Também tiveram, mas é um porção então, de coisas. Mas aí sobrou só na conta do Oswaldo. Não sobrou só na conta do Oswaldo. Sobrou na conta de todo embora. Mundo. Não, mas quem todo foi mandado... mundo. Não. Ah, mas quem se... ah, mas no Brasil... Quem foi mandado embora foi o Mas Oswaldo. No Brasil, ué. O primeiro cara a perder emprego é o treinador. Mas isso é cultura. É diferente, Benjamin. Se o Oswaldo chega no Palmeiras num time redondinho, ninguém vai questionar, ninguém vai falar diferente. Nada. No Botafogo, ele montou o time do Botafogo, que tava jogando bem. Depois derrubou também, não adianta. Ah, ele derrubou um time que não paga salário, que vive na míngua. Mas ele aceitou essa situação. Então, ele aceitou e montou o time na Libertadores. Mas é que tá, Benja. Depois ele saiu. Pra ver se o cara é querido ou não, ou se ele fez um bom trabalho ou não, é quando o cara é cobiçado pra voltar pra determinado time que ele já passou. Ninguém faz campanha pra volta do Oswaldo Oliveira, independente do time que ele tenha passado. Teve uma época que estavam sondando ele no Corinthians, tinham ligado pra ele, sim. Mas a torcida nunca fez campanha, falou, volta Oswaldo, igual fazem pro Tite. Mas só um minuto, você vai comparar o Oswaldo Oliveira com o Tite? Ué, o Oswaldo foi campeão do mundo assim como o Tite, mano, em 2000. É diferente, o Tite se tornou. Mas é que tá, Benja, a torcida pega no pé do Oswaldo por causa disso. Mas aí, o Tite se tornou, você percebe com o treinador. Ele é bom? Deixou boa impressão. Quando os caras falam, eu gostaria do meu time ter, o Abelão. Você há dois anos atrás não queria. Você há dois anos atrás fala que queria. Você há dois anos atrás falava que não queria o Luxemburgo nem de graça. Hoje você fala, pô, podia voltar. Mas o que nós temos? O que nós temos não, Luxemburgo é só. Olha, peraí. Nós pegamos Kleina, que é uma porcaria. Pegamos aí o Dorival. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. O Luxemburgo. Já quem caiu com o Palmeiras foi o Filipão. O Luxemburgo já foi muito melhor. Muito melhor, vocês sabem disso. Já foi muito melhor. E hoje tá em baixa. Tanto que o Flamengo pegou ele aí, ele mas tô me reestruturando. Eu tô reestruturando. Sim, mas tô você sabe que você tava mais embaixo do que em alto. Mas eu tô reestruturando. E aí, ó, vou dizer uma coisa pra você, Benjamin. O torcedor do Palmeiras tem um pouco de mágoa do Luxemburgo. A galera mas hoje, olha quem que os caras estão pegando. Há um preconceito contra o Oswaldo Oliveira. Sempre não tem. É preconceito, é que Oswaldo, o cara não é bom. O Oswaldo tem um preconceito. E contra o Cuca também tem esse Oswaldo, preconceito? O Oswaldo tinha, mas muito menor. Mas por que preconceito, hein? Por que preconceito que você tá falando? Lógico que tem. O Oswaldo Oliveira é um cara, é um carioca, com sotaque puxado, um cara intelectual, um cara fino, fala manso, entendeu? Ele foge daquele estereótipo do jogador e do treinador de futebol normal. Mas o Cristóvão também tem esse perfil? E se dissessem que o Cristóvão hoje seria o técnico do Palmeiras, acho que a torcida não criaria uma rejeição como o Oswaldo. Não sei, a torcida gosta mais. Não sei, o treinador... A torcida gosta mais. O treinador do Palmeiras... Porque ele é promissor, o outro não é. O Cristóvão é diferente. Então, aí se você for comparar título, o Oswaldo de Oliveira como treinador tem mais que o Cristóvão. Mas um tá começando a carreira, o outro não. O Cristóvão não tá começando, o Cristóvão já tá faz muito tempo. Não, não tá muito tempo. Sim, senhor. Não dá pra comparar o Oswaldo com o Cristóvão, meu irmão. Não tô comparando em tempo, mas o Cristóvão... Então, mas não dá pra ganhar o que o outro ganha. Mas e outro ainda, o Cristóvão... Gente, o Cristóvão não apareceu ontem, peraí, não. O Oswaldo, eu conheço o Oswaldo desde, sei lá, 99, 2000. Eu lembro do trabalho do Oswaldo. O Cristóvão eu lembro agora, 2 anos atrás, 3. Não, senhor, o Cristóvão tá antes, não? Gente. Como não? O Cristóvão foi jogador, gente. Jogou no Corinthians, não, jogou... Como treinador, não estamos como jogador. O Cristóvão não começou há 2 anos. Pega a carreira do Cristóvão. Não, jogador é jogador. Como treinador, gente. Como treinador. Quantos anos você acha que tem o Cristóvão? Não sei, quantos anos ele tem, não sei, mas eu lembro do Cristóvão agora. A carreira do Cristóvão... O que eu tô querendo falar é o seguinte, o torcedor do Fluminense tá pedindo pro Cristóvão sair e tal... O torcedor do Palmeiras, ele vai ter uma rejeição contra qualquer um. Não sei, não. Deixa eu acho terminar. Que o torcedor do Palmeiras, que é um cara... Por exemplo, se fosse o Abelão, é o que o treinador do Palmeiras queria. Aquele cara que grita, mais emocional. O Palmeiras tá precisando de alguém que dá um choque. Tô querendo só te falar o seguinte. Eu, se fosse o presidente do Palmeiras, eu não traria o Oswaldo Oliveira agora. A discussão não é essa, eu concordo. Eu não traria nesse momento. Não é o que o Palmeiras precisa. Eu tô discutindo outra coisa. Eu não acho... O Oswaldo Oliveira, essa porcaria que todo mundo pinta. Não, mas eu não acho que é uma porcaria também, mas eu acho que não é o técnico pro Palmeiras. Não, então, mas isso eu falei desde a primeira hora também. Então qual é o preconceito? Se você o mesmo concorda... Não, porque o momento do Palmeiras hoje é um momento diferente. Mas é isso que a gente tá falando. Não, vocês estão discutindo que o Oswaldo é isso, que o Oswaldo é aquilo. Pro Palmeiras. Não dá. Tá falando Palmeiras não dá. Mas eu acho que... E se o Cristóvão chegasse no Palmeiras, gente, você acha que ele ia ser recebido com flores, com... Olha, chegou o Cristóvão. Não seria, mas também teria, não. Mas não teria essa rejeição. Teria a mesma rejeição. Teria uma rejeição tão grande. O torcedor do Palmeiras queria o quê? Um Abelão. O torcedor do Palmeiras preferia até o Mano Menezes. Mas eu só acho que a gente não pode generalizar, Benji, falar, ah, mas isso aí é uma perseguição, isso daí talvez aí seja uma predisposição contra o Oswaldo, porque o cara fala fino. Não acho, cara. Fala fino, não. Fala fino, ele fala manso. Mas o negócio é o seguinte, Benji, eu discordo, cara, eu discordo. Eu acho que a torcida, por onde o Oswaldo passou, independente do cara ter sotaque, independente de ser do Rio, isso aí é uma bobagem, velho. Um dos maiores jogadores que vestiram a camisa do Corinthians era carioca, tá certo? Que era o Marcelinho. Do Palmeiras também. Eu tô querendo falar assim, quando você tem uma predisposição... Mas eu não acho que exista, cara. Você vê, os caras falam o quê dele? Ah, que nem o som da palavra, houve antena 1. Ah, você falou... Porque o cara ele vai pedir um reforço. Mas ele é assim. É reforço. Aí chega no mas é normal, é normal. Mas isso é por exemplo, a mesma coisa, cara. Preconceito não, o Cuca. O Cuca, o Domênico, é um dos caras mais competentes que tem no futebol. Mas o cara é azarado. Um dos é azarado. Que tem. Isso aí não é uma predisposição contra o cara ou então ser preconceituoso. É constatar o fato. Mas o Abelão, que hoje ainda é usado, foi chamado de azarado. O Abelão perdeu uma final no Maracanã com o Flamengo de Copa do Brasil pro Paulista de Jundiaí. Ano seguinte ele pegou uma final de Copa do Brasil com o Fluminense, perdeu pro Santo André no Maracanã. Era chamado de azarado. Mas o que difere o Abelão do Cuca, Benja? O que difere um do outro é o semblante, cara. O Abelão, ele pode até estar perdendo um jogo ali dentro do Maracanã, mas ele olha no olho do jogador e ele fala, eu quero que você faça aquilo. O Cuca não, ele põe a mão na cabeça, ele vai com a camisa da santa, ele reza pra arquibancada, ele não vê o pênalti. Pode entrar de ré. O que difere é título. É isso aí. O que difere é título. Se o cara ganha título, depois que o Cuca ganha a Libertadores... Ninguém fala que sim, o mas já ônibus mudou, do Cuca mas não muda, então, muda. É o que o título, não, o cara muda. Acabou. Então, só que o Oswaldo não tem título, tivesse, esse é o problema. Se o Oswaldo tivesse ganho o Campeonato Paulista com o Santos estava jogando um bolão. Santos estava jogando um bolão. Eu não vejo esse bolão que você tá falando. Mano, então você não assistiu o Santos no Campeonato Paulista, que todo mundo fala que era sensação. Mas falava do Palmeiras que era sensação? Não, sensação não, jogava bem, não era sensação. Todo mundo falava Palmeiras e Santos, todo mundo. Pega os números do Santos, do Oswaldo Oliveira. Falavam de quem no Campeonato Paulista? Palmeiras e Santos. Pera só um minuto, pega os números de gols, que o Santos só ganhava de 5x0, 5x0, 6x0. Mas eram os dois que estavam jogando bem. Não, o Palmeiras não era sensação, o Palmeiras estava jogando bem. O Santos ganhava de 5, de 4, de 6. Aí perdeu a final pro Ituano. O jogador chutou o pênalti na cara do Cristóvão. Caramba. Começou em 98. É Cristóvão começou em 1998. Então, 98, pra quem sabe fazer conta aqui de matemática, 98 pra treinador pra 2014, são quantos anos? Faz a conta, você não falou. Não, vocês não falaram que ele tem 2 anos como técnico? Eu não falei nada. Não, eu falei. Então, fiz a lei. Eu não lembro. Saber. Eu não lembro disso aí, dele treinando. O Cristóvão que tá... Não, Cristóvão ele tá auxiliar, aí é desde auxiliar. O Cristóvão tá faz tempo. Pera. Desde auxiliar técnico, o Cristóvão tá caminhando faz um tempão. A trajetória dele começou nessa... RG, ele começou... Eu quero o treinador. Auxiliar, eu quero o Cristóvão como treinador. Principal. Auxiliar é o cacete. Até então, 99, treinador. O Oswaldo de Oliveira era auxiliar. Eu quero treinar... 99, ele foi treinador do Corinthians. 2000. Que perdeu 3 títulos e só ganhou 3. 2000. Ali ele começou como treinador. Ele assumiu. Ele era auxiliar do Luxemburgo. Eu quero saber quando começou 2012. O seu Cristóvão. Não, ele assumiu em 2011. Ah, então pera, 2011 a conta já mudou, hein? Então. 2011 não é 98. Tá trabalhando. O Murtosa, pra mim, é... Mas o Murtosa não é porra nenhuma. Mas o Murtosa não é treinador. O Oswaldo também foi auxiliar. O Cristóvão também foi. Em 98, auxiliar. Quero treinador. O Oswaldo também era auxiliar do Luxemburgo. Também era auxiliar do Luxemburgo. Treinador é treinador. Aí o Luxemburgo foi embora e o Corinthians deu a chance pra ele. Treinador é treinador. Não vamos confundir as coisas. O que muda a carreira do cara é título. O cara ganhou título, mudou. É outra história. Agora, só pra uma coisinha, Romero, que eu, assim, acho que todo mundo tem os seus gostos de treinador. Agora, a minha opinião, o que me passa do Oswaldo, é que ele pega muitos times já com algum trabalho feito, ele consegue tocar. Quando ele pega um time e sai, ele deixa pouca coisa pra quem pegou antes. Ele não consegue ter uma constância. O Campeonato Paulista, pra mim, nem é referência. Perdeu ganhar é do jogo. Perdeu nos pênaltis, ganhou nos pênaltis. Mas não é obrigação. O Santos foi se esfacelando no Campeonato Brasileiro. Gente, vamos lá. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, em nome de Peugeot. Toda a linha Peugeot, 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Liga agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Agora o Benjamin tem um recado de Hello Food. Olha só, amigão, você que tá aí ouvindo a gente, já sabe como é fácil pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, não é? Hello! Então presta atenção. Eu vou aproveitar que a galera aqui da rádio tá com fome e vou explicar como é simples pra caramba pedir pelo aplicativo Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Olha só, você acessa o aplicativo do Hello Food, espera ele te localizar ou seleciona o seu CEP ou endereço. Depois, amigão, você vai escolher entre os melhores restaurantes da cidade. Aí é só decidir qual prato pedir, fechar o pedido e pronto, amigão. Em alguns restaurantes, você pode até pagar o seu pedido pela própria internet. É super prático, é super rápido. Hello! Pedir pelo aplicativo Hello Food é moleza, amigão. É tão fácil que a única dúvida vai ser qual comida você vai pedir. É demais, né? Hello! Peça agora mesmo, meu amigão, porque deu fome? Dá um hello! Hello Food! Estádio 97. Leilão de Natal do Estádio 97. Cadastre-se no site da Energia 97 Promoções e dê o seu lance, hein? Essa semana os lances serão em quilos de açúcar. Sempre bom reforçar, quilos de açúcar, tá bom? Os vencedores, né, do leilão do Estádio 97 ganham o direito de serem aí estranhos no ninho e participar aqui no programa junto com a gente. E mais, todos os participantes do leilão também concorrem a uma vaga. É uma por sorteio, para ser estranho, e a outra com maior lance, tá bom? Os produtos arrecadados serão doados às instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Olha, sexta-feira agora, vamos bater o martelo, hein? Então faça o seu cadastro, manda o teu lance aí. O regulamento completo você encontra lá no nosso site, 97fm.com.br. Deixa eu agradecer aqui ao Thiago Caroli, da Caroli Transportes, né, RG? Olha, pode acessar aí caroletrans.com, caroletrans.com. Esse Carole é com K, tá? caroletrans.com. Disponibilizou aí o local pra estocar as doações. Gente fina, gente fina. Dá uma acessada que você vai ver lá, tá bom? Parceria. O cara é palmeirense, gente boa, né? Parceirão. Gente boa, parceirão. Então manda teu lance quilos de açúcar, hein? Quilos de açúcar, tá bom? Participe do leilão do Estádio 97. Vamos lá, partir pra mais ouvintes. 32847097, ouvintes ligando, ouvintes participando. E vamos ver quem tá aqui na linha. Alô. Alô. Quem fala? É o Thiago Brito, Dodô. Fala, Thiago, tudo bom, meu? Thiago com TH? Tudo bom, Dodô. Thiago com TH aqui de São Paulo. Thiago Brito, só isso? Só isso. Thiago Santos de Brito. Thiago Santos de Brito. Thiago Brito é o nome de atacante do Fluminense, vindo de Xerém, né? Thiago Brito. Não, Fluminense não, só corrupto nesse lugar aí. Corrupto, corrupto, tem bastante corrupto. E quantos anos você tem, Thiago? Eu, 31. 3.1, RG. Hoje, RG. E aí, 3.1? Ô, oh, saudade, viu, Dodô? Mas saudade do quê, RG? Do quê? Dá uns britos no gol do peixe, velho. Ah, sensacional. O que é, velho? Irmão, eu tô gastando dinheiro com o Natal, irmão. Ah, é? Eu tenho de filho. Irmão, eu faço amigo secreto só com os meus filhos. Eu fui no shopping, numa loja de brinquedos ontem, já tava no inferno, velho. Tá louco, irmão. Tá uma loucura, né, mano? Inferno, velho. Tá uma loucura, viu? Porra, e o pior que o pai inventa de levar um moleque pra escolher o presente. Quer conhecer inferno, vai na 25 de março. Mano, sabe shopping Natal dia 24? É a minha casa todo dia, irmão. É mesmo? Você enche o saco lá, hein? É. Literalmente, hein, cara? É isso aí, irmão. Thiago. Irmão! Pode falar, Dudu. Tá certo. 3.1, você falou? 3.1, RG. Já foi. Já foi? E o bairro? Já foi. E o bairro? O bairro, vamos ver se o Ben já manja. Aqui é bem ele fácil, manja, Ben. Véio. Vai. Vila Anhanguera. Vila Anhanguera? Já pega o cotovelo, já pega dizer... o cotovelo. Não, vou pegar nada de cotovelo não, rapaz. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Vila Anhanguera, tem uma pegadinha aí, mas eu não vou cair nessa não. Porque já ligou um ouvinte aqui que morava no Jardim Anhanguera. E aí tem Jardim Anhanguera e Vila... Não enrola, porra. Vai rolando. Logo. E é o que eu conheço, é Santo Amaro. Isso mesmo, Benja. É, porque Jardim Anhanguera é outro lugar. Vila Anhanguera é outro, ali perto do Campo Grande, ali. Isso, exatamente. Ah. Aqui é no Jardim Marajoara, mas é uma vila que tem do lado do Golf Club. É isso aí, eu conheço bem aí. Você morou na Sargento, né, Benja? Sargento Geraldo Santana. Isso, do ladinho. Ele morou no Sargento, morou no Coronel, morou no Capitão. Sensacional, salvou. Ô, cotovelada, o que que é o Kleber Gladiador agora, mano? Dá um beijo aqui, RG. Louco. Bicha louca desgarrada. Que é o Leonardo, mano? Qual que é o time aí, hein, Thiago? Ah, é nóis, Dodô, Verdão. Ah, Verdão, é nóis. Meu Deus, Palmeira. É nóis. Jornalismo. E aí? Eu quero a tua opinião, Thiago. Tá a maior briga aqui, a vovó e o Dodô, hein? Deixa ele falar. Quero a opinião dele. Eu, sinceramente, cara, eu nunca gostei do Oswaldo como técnico. Eu acho ele fraco, mas tá no Palmeiras, tem que apoiar, entendeu? Não, sim. Tem que apoiar do começo ao fim, se o cara for ruim, vai embora. Não, eu não. O Dodô falou a mesma coisa, tem que apoiar. Eu falei isso. O Dodô falou, tem que apoiar. Querendo te jogar contra. Entendeu? Mas é o seguinte, tá doida? É que eu faço isso com a vida do Benfica. Se ele chegar, tem que torcer pra dar certo, não é verdade? Se os caras trazerem metade dessas contratações que eles estão pretendendo aí, o cara vai com um time bom na mão, entendeu? Mão dura é isso, né, velho? Dura é depender disso aí. Olha. Ah, mas cara, eu confio no trabalho do Alexandre Matos. O cara montou dois times do Cruzeiro com pouco dinheiro. Jogador que todo mundo falava que era refugo, jogador batido. E o cara ganhou dois títulos seguidos. Ô, amigo, mas é diferente a situação, hein? O Cruzeiro, ele tinha tempo pra poder fazer talvez um bom trabalho. O Cruzeiro, ele tinha tempo, tinha paciência da torcida. É, eu acho que hoje a pressão que existe no Palmeiras não existia no Cruzeiro naquela época. Quando ele assumiu, mas o Cruzeiro tava mal. Tava mal, mas não tinha essa pressão que tem o Palmeiras hoje, Benja. O Palmeiras, ele quase foi pro terceiro rebaixamento em 12 anos. Um a cada quatro, o Palmeiras desce, velho. Mas, mano, isso não apaga o tamanho do Palmeiras. O Palmeiras é 100 vezes maior que o Cruzeiro. Não, mas você não tá entendendo. É por isso mesmo que eu tô falando. O Alexandre Matos, quando ele começou no Cruzeiro, Domênico Gato, primeiro, o Cruzeiro ele não tem a pressão que o Palmeiras tem. Já começa por aí. Segundo, o momento do Cruzeiro não era tão ruim como é o momento do Palmeiras hoje. Isso é óbvio. Era então, assim, mano, em 2011 o Cruzeiro quase caiu, foi quando o Alexandre Matos assumiu o trabalho dele lá, cara. Mas aí que tá, amigão, quase caiu, o Palmeiras ele já caiu duas vezes e quase caiu a torcida. Então pode não vir ninguém pro Palmeiras então, mano, que não vai dar certo? Não pode, não é, mas isso, o trabalho será mais complicado, é isso que ele tá dizendo. O Alexandre Matos no Cruzeiro, ele pegou um time teoricamente... Mas é que tá, amigão, o Alexandre Matos no Cruzeiro, ele pegou um momento delicado, não tô falando que não é. Mas hoje, o momento do Palmeiras é infinitamente mais conturbado e mais complicado do que era aquele Cruzeiro em 2011. Eu acho que não, mano. Eu, assim, no meu modo de ver hoje, a torcida do Palmeiras, ela já tá batida, ela já tá calejada com esse negócio de rebaixamento. Tá não, velho. Opa. Você vai ver o ano que vem o inferno que vai ser. Vai ser capim inteiro. Mas a torcida não vai dar boa. Eu trabalho num ambiente que eu e o dono da empresa é palmeirense. O resto é todo mundo corintiano, São Paulino. Você trabalha na prisão? Não, brother. E aí é o seguinte, cara. Lá, ninguém, tipo, vinha com aquele discurso que nem foram os outros anos. Ah, vai cair, não sei o quê. Todo mundo, tipo, já falou, puta, meu, de novo com o Palmeiras. Até a torcida rival já tava, tipo, velho, não é possível. A torcida do Palmeiras também não acreditou que ia cair. Mas passa, entendeu? Até dó, né, velho? Agora, mas tudo então, pra cair. Uma coisa é você tá com a corda no pescoço e ser enforcado. Outra coisa é você tá com a corda no pescoço e sair dela, brother. Entendeu? Não tem Palmeiras essa, moralmente coisa... caiu, viu? Mas, velho, a torcida do Palmeiras não vai dar tempo, sabe por quê? Porque o Paulo Nobre teve um discurso que no primeiro mandato dele ele estabilizou e que agora ele tem receita. Então, se começar a ir mal. Se começar a ir mal, parceiro, isso que eu tô falando. E na minha opinião, no meu modo de ver futebol, o Palmeiras precisa contratar, no mínimo, pô, falando baixo, hein, meia dúzia de caras pra vir jogar, pra ser titular. Não é grupo, não. É jogador. Agora pra mim, jogar meia dúzia, no mínimo. O Norberto tá certo. Esse Alexandre Maistos, ele não tava nem. Não era conhecido. Ele saiu da Rede TV e foi agora pro Big Brother. Tá muito mais conhecido agora que foi no Big Brother Brasil. Muito mais. Ele tá nessa roupa agora, né? Agora, e essas contratações, hein, Norberto? O que você acha? Vai ter. Tá o Vitor Hugo. Todo mundo é Norberto. Matheus Cor também vai vir. Só os nomes de bolsa aí. O Vitor Hugo é indicação do Alexandre Matos. Sim. Todos eles são. Zagueiro do América. O Amaral não é. Canta, o Amaral, o Amaral não. Agora, cara, eu boto fé que o Palmeiras vai pra frente, entendeu? Cara. O Lucas, lateral do Botafogo, tá quase assinado. Sabe uma coisa pra fazer? Pega esse Gabriel aí, não sei o que, que todo mundo fala pra cacheta. Gabriel Fernandes. Se ele renovou mesmo com o Palmeiras... Não renovou ainda. Então, tem que pôr esse cara pra jogar, sabe? No Campeonato Paulista. Vai jogar Palmeiras e 15 de Piracicaba, no campo do Palmeiras lá, naquele campo bonito pra cacete. Se não jogar ali contra o 15 de Piracicaba, que o zagueiro corta pamonha de tarde e de noite e de manhã treina, se ele não jogar ali, não vai jogar mais lugar nenhum. Você tem que jogar esses caras aí, porra. Quem volta de empréstimo agora é o Michael Leite. Você quer de volta? Cara, o ruim do Michael Leite é que ele olha pra baixo e corre. Esse é o único ruim dele. Ele não é um cara ruim de futebol. Mas ele olha pra baixo e corre, cara. Ele não vê nem a linha quando acaba o campo. Isso que é queima ele. Ele seria um bom gandula, não seria, Roberto? Ele é o mais inteligente do mundo. É, porque a arena é grande. É bom que ele sai correndo, pega a bola e joga. Quando ele era do Santos, ele jogou bem quando ele era do Santos. Ele não jogou mal no Santos. Quando ele veio pro Palmeiras, que eu acho que ele se espantou com a grandeza do Palmeiras, não diminuindo o Santos em maneira alguma, viu, RG? Quando ele chegou no Palmeiras e se espantou com a grandeza da cobrança da torcida e tudo mais, ele apequenou um pouco ali, cara. Pô, mas perto do que o Palmeiras tem hoje, o Palmeiras ele tá ali na frente, ali, ó, tem Mochi, tem Cristaldo, tem Henrique. Diogo. O Diogo foi embora, né? Foi embora, o Henrique não fechou ainda. Eu não mandaria o Diogo embora, não. Não, então, mas eu acho que o Michael Leite briga sim. Ele não é um primor, não, mas, velho, perto do que o Palmeiras tem ali na ataque. Não, esse mano, é tudo bem, né, mano? Domingo, o Michael Leite, a bola bate na canela, mano. O Inter tá levando o Henrique, o ex-Henrique, Palmeiras, zagueiro. Zagueiro? É bom jogador. Queria que voltasse pro Palmeiras. Tá louco, ganhando um caminhão de dinheiro, velho. Vocês estão de brincadeira. O Napoli quer se desfazer rapidão. Eu concordo. O Nathan joga muito, velho. Que ele, viu, mano? O Napoli não vê a hora de alguém comprar ele. Não, o Nathan, o Nathan se deu bem. Tá bom. Muito bem. O Pedro também é bom. Que o Palmeiras no Campeonato Paulista no comecinho do ano tava jogando bem e tal. Era o Palmeiras e o Santos aí, todo mundo comentava aí. Tava na frente do São Paulo e do Corinthians e bibi, bababá, todo mundo falava, não era? A zaga era o Henrique. Era o Henrique e era o outro menino lá, o... Leandro Amaro, não era? Não, é o Wesley. Esse cara era o Wesley. Acho que não era o Wesley, é outro nome com... Wellington. O Lúcio jogou contra o São Paulo. Paulista. Não, mas aí que tava, vovó, esse Wellington, sabe onde ele... Era o Lúcio. Era o Lúcio. Os zagueiros eram... Henrique e Lúcio. A zaga arrumou ali. Mas jogava esse Wellington também, viu? Ele era reserva. Lembra dele? Já tinha ido embora o Henrique ali, Portuga. Mas, Dodô, eu concordo com você, ficou animado com o Paulista. Mas o Paulista pode ser ganho ou perdido. Ser perdido é uma vergonha. Você ganha obrigação. Não é referência. Mas o Palmeiras perdeu tudo. Perdeu o Prass, perdeu o Kardec. Era só o ano passado e esse ano também. Pera só um pouquinho. O time do Palmeiras era outro time, era diferente, por isso que tava jogando bem. Porque o time do Palmeiras, ele veio de uma Série B com alguns jogadores que tinham até uma espinha dorsal até formada. Aquele time, com poucos reforços, ele poderia até chegar numa vaga de Libertadores. Talvez campeão, não. Acreditava-se na época do Leandro. Dizia que o Leandro jogava bola, Não é só com relação a isso. Não só com relação a isso. Tô dizendo assim, o Palmeiras perdeu vários jogadores dessa espinha dorsal. Perdeu muitos deles. Perdeu o Henrique, que era espinha dorsal da defesa. Ele perdeu o principal jogador de ataque, que era o Allan Kardec. Então o time do Palmeiras... Fernando Prato machucou. O Prass depois veio machucar também. Então acabou perdendo muito jogador e não repôs a altura e muito pelo contrário. Vêm jogadores fracos, muito fracos, diga-se de passagem. E aí foi o que aconteceu, Deus nos dará, entendeu? Mudou treinador, foi embora, muda tudo, traz um cara que veio da Argentina, faz um trabalho novo, diferente. Ficou um time precisava pequeno, de tempo pra dar certo aquele trabalho do Careca. E é que trazido ele no Paulista do ano passado. Outro cara que foi queimado no Palmeiras, que até o Dorival deu entrevista e falou aquilo que eu tinha dito aqui, ele, na expulsão dele contra o Goiás, o Alione. O Alione é muito bom jogador. Aquela expulsão dele contra o Goiás, que ele foi expulso quando o time estava tomando 5, entregou o time, os caras ficaram putos no vestiário, e o Dorival confirmou semana passada que a entrevista, tem que recuperar o jogador. Ele tem 22 anos, pô. É bom jogador, não é ruim jogador, não. É bom jogador, Alione. Desculpa, o Dorival, pra mim, ele foi infeliz. Ele não pode, porque saiu do time, atirar pra tudo quanto é lado. Principalmente pra cima dos argentinos. Desculpa. Ele foi maldoso, ele foi infeliz, entendeu? E até, de certa forma, até covarde. Porque quando tava lá, tá tudo uma maravilha. Quando sai do time, ele mete o pau em todo mundo, tá errado. E os argentinos se defenderam. E vou dizer uma coisa pra você, eu tô do lado dos argentinos. Acho que o Dorival foi infeliz. Desculpa, é minha opinião. Não pode sair e aí tudo tá errado. Mesma coisa que o errado era ele. Fala aí, velho. Ou você quer mandar um abraço pra alguém? Diga lá. Ô, Dudu, quero mandar um abraço pra todo mundo aqui do bairro, que a última vez que eu liguei aí, o pessoal me xingou pra caramba, porque eu não falei de nada, pro Doug, pro João Pedro aí, pros amigão aí que ouve você direto. Grande Doug. O meu irmão Felipe, o meu irmão Eric, eu amo ela pra minha esposa Priscila e pra minha filha Sofia. E é isso aí, Dudu, esperar o ano que vem melhor pra gente, Palmeiras, né, meu? Vamos torcer, né? Vamos fazer o trabalho. Torcer, porque não é fácil não, cara. Palmeiras é um time gigante, mais ganhou o título do Brasil... Né, cara? O time mais vencedor de todos aí desse país. Ah, mas ganhou pelo fax também, vai. Ganhou pelo fax. Ganharam pelo fax o bagulho. Reclamações com a CBF. CBF, saque@cbf.com. Campeão mundial aqui do Brasil. Aonde? Aonde? Inclusive falar que a FIFA reconheceu. Reclama com a FIFA. Não precisa. FIFA.com. Não precisa. Não precisa porque não tá no site da FIFA. Plater@FIFA.com. Não tá no site. Segue o jogo, sem falatório. Ai. Ô, amigo, um abraço pra você. Tudo de bom. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou. É isso aí, boa tarde, boa noite pra você. E aí? Começando o Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigo, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue, 3003-7888. 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios pra você. Ô, que saudades do Matuidi. Boa noite, Matuidi. Matuidi, um abraço a vocês. Eu estava acompanhando o Matuidi pela Times Square. Ah, é? Estava mostrando a ele em Nova York, que eu joguei lá um tempo, lá nos Estados Unidos. Quer saber se você queria ver neve? Você viu neve? Com certeza, vi muitas neves. Foi bom porque fiz bolinhas de neve para bater falta. Boa, boa. Bati muitas faltas na nona, na oitava e na sétima. Mas na sétima foi mais fácil. Na sétima foi mais fácil. Com certeza. Tá certo. Estádio 97 tem um oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Daqui a pouco vamos ler mensagens aqui através do aplicativo de energia. Mande a sua mensagem. Ô, Dodô, você já deve ter comentado por aqui, mas amanhã, meio-dia, com presença de Domênico Gato. Vai lembrar disso agora, de novo. Você está até liberado, você pediu aquela licença. Estaremos na coletiva, deve amanhã, terminar por volta das 23 horas. Amanhã, Domênico. Começa meio-dia, termina às 23. Uma pergunta que eu vou responder até às 23. Não, eu não. Eu vou estar aqui na rádio. Mas você não quer ir lá na coletiva? Não, não faço a menor vontade. Vai lá, Dodô. Não. Ah, vamos lá, Dodô. Olha aqui, o Luiz Não, porque eu não sou bem-vindo. Não é bem-vindo, acho que eu não sou bem-vindo. As pessoas não gostam de você Mas lá. Mas vai com bem, já que você vai ser bem recebido. Não gostam de você? Mas eu também tô nem aí. Você também não gosta deles, né? Eu também não tô nem aí, velho. É assim que é a vida. Também não tô nem aí. É melhor eu ficar aqui mesmo, porque eu meto o cacete em todo mundo. Ai, que delícia, Domênico. Menos em Confirma-se, é verdade. Paulo Nobre não gosta de você. Eu acho que alguém ligado a ele, algum babaca qualquer, deve ter inventado alguma história idiota. Você acha que alguém chegou pra você? Não, o Benji é feio. Agora, provavelmente, deve ser algum idiota lá que anda com ele pra cima e pra baixo que deve ter falado alguma bobagem. Porque eu sempre me dei bem com o Paulo Nobre. Estivemos juntos na Copa, nos falamos com frequência. Agora, se um idiota qualquer aí fala, enche a cabeça dele com alguma bobagem. E ele, em vez de pegar o telefone e me ligar pra perguntar se é verdade ou é mentira, fala pra mim que não vou em programa aqui. Tá, problema do Paulo Nobre, pô. Ele que fique lá, eu não preciso dele pra nada na minha vida. O Luiz Garrido. Já te falei, se fosse o Marcos, o Rogério Ceni, o Edmundo, o Tite, pô, eu ia ficar chateado. Agora o Paulo Nobre quer falar comigo, ué, minha vida vai continuar do mesmo jeito. A dele também. O Luiz Garisto escreve pra nós aqui, através do aplicativo, e diz: concordo com o Benjo, o Oswaldo não é tão ruim assim. Vamos mandar ele pro Corinthians e salvem o Verdão. Você é louco. O Santos mandou ele embora porque ele tirou o Damião do time, hein? Não vamos esquecer disso também. O Rafael Duarte. Dodô, dos possíveis reforços pro Palmeiras, ele lista alguns aqui, qual você acha que é mais possível? Fred, Sobis, Conca e Cleiton Xavier. Qual desses quatro você acha que é mais possível? Do jeito que eu conheço o Paulo Nobre, a seriedade que ele leva às contratações, nenhum. Nenhum? É. Desses aí que você citou, acho que é o Rafael Sobis. Zero. Acho que também tá indo pro México lá e possivelmente México, não assinará, mas é o mais viável. Acho que é zero, mano. O México agora também virou bola pra vez. Ó. Soletre, bola pra vez. Bola pra vez. Soletrando. Eu vou dizer, eu tô te imitando. Foi melhor que eu. Não, eu tô te imitando. Cara, eu imito o Landucci. Se parece comigo. Eu vou te falar, cara, ó. Ah. Mudou muito esse negócio de furo, de dar informação. É verdade, gente, não. Com esse negócio de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de todo mundo amigo de todo mundo, as pessoas acreditam em tudo, hein? Cuidado. Nego planta nego tá claro. Plantando notícia aí, tá parecendo um hortifruti grangeiro isso aí. E essa é uma época que faz parte do jogo, inclusive, mas pra você valorizar o seu produto, né? Mas você pode reparar, tá, agora não tem mais, mudou muito, meu. O cara põe um negócio no Twitter, olha, eu sou vizinho da cunhada do Rafael Sobis, Rafael Sobis tá comprando um corretor de imóveis, é amigo meu, falou que tá vendendo apartamento pro cara em São Paulo. Aí todo mundo embarca nisso, cuidado, hein? Olha aqui, vamos trazer mais mensagens aqui, a galera mandando o Jaelson Silva. Jaelson, velho. O Jaelson que ouve a energia e a alegria da cidade. Jaelson. Jaelson Cruelson. Alegria da cidade. Ah, a Edneia tá com decote, hein? Gostou dela? Não é não? Eu fiz, eu comprei pra ela ali. Né? Tem uma loja aqui embaixo, aqui do Bernardo, aqui embaixo. Carmelo. Tá? Ó, Sombra, só pra lembrar, que esse ano a gente vai ter a Jangada da Véia 2015, né? Que como? Que vai ter Jangada? O quê? Jangada da Véia, Olha aí, essa é a tradução do dia, tá, Carlinhos de Mão? Daqui a pouco a gente vai fazer pra vocês. É porque a gente tem aqui o programa aqui de manhã, todo dia, que é Swing da Véia, né? Exatamente. Flashback com as melhores dos anos 90. Swing da Véia, você tá louco. A gente tem um cara que se passa de palhaço aqui de manhã, um locutor muito bacana. A gente faz isso, na verdade, é o Edmilson e o Edneia que fazem de manhã o programa. E a Jangada da Véia, ela vai sair dia 28 da Praia Grande, tá? Chegando, depende um pouco do vento. Mas se depende do vento, você tá louco. A Jangada da Véia. Dependendo do vento, como é que vai estar, vai chegar também dia 28 em Santos, tá muito bacana. A Jangada, a pessoa, ela compra cabine, ela compra um espaço. 50% já lotado, né? A gente já vendeu pra um casal. Ah, é? Hã? Com certeza. Vai ter, viu, Mota? Vai ter o DJ Domênico Gato na jangada. Vai tocar? Na jangada. Eu? Também, na jangada? É. Mas não sabia. Exatamente. Com participação de Leandro Learte e o stand-up comedy do Edmilson, tá? Na jangada. Edmilson faz stand-up também? Mas o Edmilson trabalha na promoção. Sim, mas ele vai fazer também stand-up dele. Quem vai fazer a comida? A comida é de Edmed, né? Faz. Então adquira 50%. Ó, 50% já vendido. Vai todo mundo levar lá? É, infelizmente não, nessa hora a rádio vai ficar vazia, que a gente vai estar todo mundo lá. E ó, só lembrando que em 2015, olha que bacana, a gente vai ter o Spirit of Coab também. Que Spirit of Coab? Você tá maluco, é, porra. Pra quem vai tocar? Ah, então a gente não fechou ainda. A gente não fechou, mas eu acho... É o Davi do Gueto que vem. É, o Davi do Gueto, o Salgadinho também vai estar. É, o Edmilson também toca um pouquinho. O Edmilson, que tá atrás dos artistas? O Edmilson, ele tá fechando com todo mundo, tá junto com as gravadoras. O Edmilson é o sombra lá da rádio? É, a gente inclusive fecha a quadra de futebol pra agradar as rádios tudo, e a gente joga society com eles. Ah, é? Mas os DJs que vêm de fora... Eles também jogam society com o Edmilson. A gente põe pra jogar também, o David do Gueto, boa ideia também. David não, Davi. É Davi do Gueto. É, tem o Adriano Pagano também, a gente... Pagando. É, a gente pagando aí. Muito Pagano. Bacana, então esse ano... Adriano Pagando um. Pagando, ô, Carmelo, você gosta daqueles remix de música sertaneja? Ah, isso é delícia. Então, isso aí a gente tem no flashback, no swing, na veia, a gente tem os flashbacks, os melhores do pagode dos anos 90. O DJ Domênico Gato. Não, eu não. Me põe nesse rolo aí. Muito bacana, viu? Não, muito bacana o cacete. Nova contratação da rádio. Hermenegildo Ribeiro que faz também o Palhacinho de Manhã. Muito bacana. Hermenegildo Ribeiro. Hermenegildo. Muito bacana. Ó, Sombra, logo mais a gente vai começar aqui a passar os signos também. E qual é a promoção de Natal? Uma promoção do Hermenegildo. O Agildo Ribeiro vive ainda? Vive. Sim, lógico. Agildo Ribeiro vive. Pronto, faz tanto tempo que eu não vejo falar dele. Não, é verdade, não, mas... Promoção de Natal. Não, ele tá com uma boa idade, e né? E mais uma vez... Pô, ninguém entrevista ele, ninguém leva em programa nenhum, né? É. Ó. É, Agildo. E mais uma vez, viu, Sombra? Agildo Barata Ribeiro. Diz aí, Carmelo. Não, é rapidinho. Eu queria agradecer também. Parabéns, viu? Parabéns, Luzicreia, que ganhou a promoção. Curtiu muito no domingo. Pedalinho com o Naldo na represa do Guarapiranga. A gente, então, peraí, a gente pede tem pedalinho no Guarapiranga. É, exatamente. Na lama, né? Então, na verdade, a gente pede desculpa porque não tinha água. Mas foi muito bacana que a equipe de promoção. Mas o que eu saiba, o pedalinho, ele tava com um rombo. Quem consertou o pedalinho? Não, a gente botou um pano ali, o Edmilson na hora improvisou. Foi muito bacana que ele ficou empurrando ela pra fingir que tava na água. Não tinha água. E o cara jogando, borrifando água, né? Exatamente, borrifou, mas a gente agradece demais a participação. E daqui a pouco aqui você ouve Na Batida com a Anitta, Te Levar pro Altar, com o grupo Trilogia, Instigante, Sorriso Maroto, e pra fechar a noite, MC Ludmilla Ozzy. É isso. Boa, Carmelo! Obrigado, é isso, viu? Aí, Jorge Carmelo! O Carmelo não vai lembrar. O Carmelo não vai lembrar. O Sombra. Diga. Como chamava aquele quadro? Lembrar. O Sombra vai. Eu não lembro. O Batos. Como é que chamava aquele quadro da Gil Ribeiro da Múmia? Tocava o era a múmia, era o mordomo que tocava, não, ele ficava, ele parecia uma múmia. Ele era um mordomo. Que ele chamava sua múmia paralítica, não isso, era? É, é verdade. Tá bom, é o nome do quadro agora eu não lembro, eu não, lembro não, cara. A bunda da Bruna. Ah, é. Ele falava a bunda da Bruna. A bunda da Bruna e o cara. Pim! Olha, continuando com as mensagens. Bom. O Jaelson, ele fala que discorda. Jaelson. Discorda do Domênico quando ele tanto enaltece o Filipão. Palmeiras ganhou a Copa do Brasil por incapacidade do Curitiba, que veio a São Paulo, deu maior sufoco. O juiz anulou o gol legítimo dos caras. Dodô, como palmeirense, ganhamos na sorte. Ah, ele é palmeirense também. É, mas como assim ganhamos na sorte? Quando se ganha só na sorte, quando é perde. É a mesma história que o Benjamin fala. É muito o treinador, quando perde, é o treinador. Quando ganha, não é o treinador. Quando cai, fui eu. Fero. O Oswaldo foi campeão carioca e levou o Botafogo a Libertadores. Creio que seja um cabrabão de serviço. Parabéns, isso. O Claudinei Marciano Cardoso. Dodô, você tá certo. O Paulo Nobre é um fanfarrão. Pô, que cara burro. Eu, se fosse presidente, traria o Lucha. Cara, melhor do que o Oswaldo. Desculpa, é melhor que o Oswaldo. Olha, o Oswaldo, pra mim, gente, eu não tô dizendo que vai dar errado. Eu acho que a tendência é dar errado. A tendência é dar errado. Não é que eu tô gorando. É que muito nego. Ah, tá gorando antes de chegar. Não é isso. Falando que pensa, isso, pô. Porque eu. Peraí só um minuto. Nós não estamos aqui pra comentar, Sombra? Ou não? Ou pra dar a nossa opinião? Cada um tem uma opinião. Eu prefiro, gente, que você dê a sua, não dê a do RG, por exemplo. Não, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade. Então cada um tem uma opinião. Muitos ouvintes, de repente, podem ter uma outra opinião. A minha opinião é que é um treinador fraco. É um treinador que não inspira a menor confiança. Num ano em que nós passamos um desespero desgraçado, eu não aguento mais, o torcedor do Palmeiras, ele não aguenta mais sofrer. E a previsão, a previsão para o ano é de que seja um novo ano de sofrimento. Porque se começa errado, o treinador é o começo de tudo. Nossa, Dodô, você é um mar de negativo. Osvaldo não passa credibilidade pra nada, não. Hein? Você lembra, o Bá podia até pegar a gravação do dia que contratar no Dorival Júnior, o que eu falei? Você falou. Lembre? Não, podia pegar a fita e ouvir. Ele falou que ia ser praticamente eu um falei que nós, tá? Nós. Ele foi contra, porra. Era bem provável que nós caíssemos. Eu falei, olha, agora a queda tá quase pra ser consumada. Agora, falei agora, isso. Falou. Então, só não consumou porque o Vitória foi pior ainda. Porque foi a pior era dos pontos corridos. É que Deus não tava afim com o Palmeiras cair. O Vitória exatamente. Tava na beira do caos. Mas com 40, com ele. O Palmeiras escapou por 40 pontos. 40. Mas escapou, quando véio, escapou. Todos os matemáticos davam 46, 45. Quando caiu, fez agora, mais pontos que quando escapou. Uma coisa que tá muito louca no futebol é o seguinte, e o cara deve ser bom mesmo, não é isso não. O cara é bom, o cara é simpático e tal. Bom, gente, mas você vê os caras falando desse Alexandre Matos, a impressão que o Palmeiras tá trazendo é o ídolo, o Messi. Deus. Tá trazendo o Deus dos dirigentes. Eu vi uma entrevista dele hoje à Folha de São Paulo. Repito, não, se dá muito... O cara é um cara inteligente, é um cara que teve sucesso no Cruzeiro. Bem, né? Ele fala, eu sou um vendedor de sonhos, alguma coisa assim. Gente, o cara é o gerente de futebol. Mas ele faz parte da engrenagem. Mas eu acabo de falar, ele é importante. Ele tem a sua importância, lógico que tem. Ele tá chegando mas uma ponta de um craque. Você não entendeu o que eu não, falei. Não, entendi. Falou que não é pra dar essa importância tá toda, mas acho que tem que dar. Parece que tá trazendo o Conca. Importante. Nossa, seguinte, é o Conca que chegou. Se o Palmeiras anuncia o Conca, nossa senhora, aí tem que fazer... O Alexandre tá chegando. É um gerente de futebol, gente. O Palmeiras quando trouxe o Bruno Hório, também todo mundo falou. E vocês viram a entrevista do Bruno Hório? Eu não tô falando que ele deu uma entrevista lá, Só pra terminar, Dodô, eu não tô falando que o cara é ruim, muito pelo contrário. O cara é bom, o cara foi bem no Cruzeiro, o cara fez um trabalho legal. Mas, gente, quem entra em campo pra jogar... Pô, foi o Ricardo Goulart, foi o Everton Ribeiro, foi o Júlio Batista, foi o Fábio... Cara, o cara é importante até a página 2. Mas ele foi o responsável pela contratação de muitos ali. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. O Marco Aurélio Cunha teve a mesma repercussão quando o São Paulo estava lá no top. Então, eles são importantes. Mas eles não são as estrelas. Eles são coadjuvantes. Bons coadjuvantes, mas não pode ser estrela, gente. Isso é outro. É isso que eu tô falando. Então vamos que ele é ruim. Eu já acho que só dele escolher o Osvaldo, ele já começou errando. Eu também acho. Só dele escolher o Osvaldo, ele já errou. O Bruno Hório deu uma entrevista. Muito mal. Cara. É que às vezes tem que ouvir os dois lados da moeda também, porque muita gente criticou o Bruno Hório aí, mas ele falou que queria Ilche, viu? Ele falou que queria o treinador dele era o Luxemburgo. E por que você não falou com ele? Trouxeram o Gareca. Por que você não falou? Antes até dele ter fechado pro Flamengo, hein? Mas eu acho que, com relação a essa contratação aí do Alexandre Matos, Domênico, eu acho que é importante, porque o Paulo Nobre é aquele cara que tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas não sabe usar. O que fazer com ele? A mesma coisa, você precisa fazer uma obra na tua casa, você precisa contratar um pedreiro que possa aí falar... Aí você que quer você fazer, precisa, né? Você precisa de tanto de revestimento, você precisa de tanto de cimento, você acabamento precisa de tanto de isso. Porque se você vai lá na loja e compra por si só, você vai comprar mais do que deve ou menos do que deve. É. Você precisa de um especialista pra dar rumo no... Precisa do teu norte, velho. Falaste bem, mano. O Adriano Barros, já viajou. A final foi Flamengo e Santo André e o outro foi Flu versus Paulista. Não o contrário. Nossa, que viajar mudou. Mas também não vai mudar nada, cara, né? Viajei. O Doriano Meira, é impressão nossa? É. Ou o senhor Mano só considera bons treinadores aqueles que dão chilique à beira do campo? Não, você não entendeu o que eu disse aqui. Eu acho... Eu tive essa impressão que você tinha... Não. Eu entendi assim também. É que eu achei que só o ouvinte, teve essa limitação intelectual. Mas O negócio é o seguinte, o que eu disse, RG, é que no momento... Por exemplo, o Oswaldo Oliveira, se ele assume o Cruzeiro hoje, pra ele vai ser ótimo. É um time que já tá estabilizado. Ia ser ótimo. Pro Oswaldo ia ser do cacete. O Cruzeiro ia ser péssimo. Pro Oswaldo, o quê? Você tá louco? O Cruzeiro o negócio cair, tá no trilho. O Cruzeiro hoje é aquele avião, o Domênico Gato, que tá no flutua. Trilho ou avião? Não, o avião não é legal. Automático, velho. Já que o céu é azul, etc e tal. O avião que tá voando sobre aquele céu calmo, tá certo? Sem turbulência. Tá certo? Aquele céu bem tranquilo. Parecendo que você tá indo na direção de Deus. Tá certo? Hoje... O Palmeiras, ele precisa do oposto, velho. O Palmeiras, ele precisa daquele cara que vem aí e bata o pinguelo na mesa, velho. Mano, o céu de brigadeiro ou terra de quindim? Terra de Quindim. O Ednei Mascarenhas mandou um negócio verdade, que quem era o Marcelo Oliveira tinha chegado no Cruzeiro, fez então, história. Por isso que eu tô falando que ele teve tempo pra trabalhar no Cruzeiro. O Marcelo Oliveira ele chegou duas vezes campeão na Copa, vice-campeão na Copa, deu pra Vasco e Palmeiras, que eram times muito maiores do que o Curitiba. Quando chegava a vice, a gente chamava de tudo bem, só que ele é, o time do Palmeiras, do Vasco, é muito maior que o Curitiba. A tendência é que esses dois times ganhem o campeonato. Vou te falar um jogador que o Palmeiras tá tentando fechar aí, tá tentando aí, é o Rildo, que tá no Santos. Nossa, é capaz de fechar. Aquele que você falou pra mim, lembra que você falou lá? Aquele Conca, mas não sei quem, lembra? Se o Oswaldo fechar com o Palmeiras, vai ser legal, porque vocês vão fazer uma limpa lá embaixo. O Oswaldo vai levar o Bruno Vini pro Palmeiras, cara. Vai ser engraçado demais. Mas agora tarde do Dracena, não sei até onde é especulação, não. Mas que o Palmeiras também estaria atrás do outro Oswaldo, o jogador de São Paulo. Tem fundamento? Não, não sei, velho. Sim. Começou a vazar essa história aí. Mas não existe lugar nenhum. Olha, quer que eu te falo? Eu não acho o Oswaldo ruim. Não acho ruim. Ele não deu certo no São jogador Palma, de um esquema. Não, ele deu. Deu aquilo que ele podia proporcionar. Ele é ruim, ele é velocista. Ele deu aquilo que ele poderia dar. Pro futebol brasileiro. Mas ele é ruim até pro futebol brasileiro. Mas ele é até ruim pro futebol brasileiro. Que nem o Alexandre Maza, daqui a pouco vai pegar jogador que tá no Cruzeiro. É capaz de trazer você o Borges. Postou no Twitter. É capaz de trazer o Dagoberto. Mas você postou no Twitter, viu? Tem que entrar, cara. Corrige aí. Você postou no Twitter que o Palmeiras quer o Nildo. Ah, desculpa, é Rildo. O Oswaldo não é postou com o Rildo. E o segundo tá aqui no fala, velho. Tava tão quietinho, RG. Não, estamos. Você tá tão te coibindo, velho? Estamos participando. O César Sampaio não vem mais para o Peixe. E isso é bom ou ruim? Na sua opinião? Eu acho que adianta, nem muito bom, gente, nem muito ruim. O que adianta ser um bom dirigente ou não? Mas você tem que ver outro lado. Vai ter dinheiro pra trabalhar, vai ter possibilidade, vai ter autonomia. São tantas as variáveis, né? O Thiago Tavares, hoje faz um ano que ganhou o campeonato de pôquer do Estádio 97. Mandem um salve no ar. Um abraço pra você, Thiago Tavares Santos. Boa, Tavares. E ele ainda fala, vai pra cima dele, Santos. 12 anos das 8 pedaladas. Faz hoje 12 anos das 8 pedaladas? Hoje. Ah, pedala, Robinho, maravilhoso. Título brasileiro. Pedala, Robinho. Poker é bom. O Felipe Calisto, apesar de não gostar do Oswaldo, tô com o Benja. Ele não é um mau treinador, mas é taxado como tal. Isso principalmente pelo jeito que ele tinha antes de ir pro Japão. Enfim, espero que ele dê certo no meu Palestra. Se não der, pelo menos teremos entrevistas divertidas. Mas é isso tudo que o Dodô quer. E se ele não tiver um time bom, ele quer entrevistas divertidas, não é, Benjamin? É o que eu falo, hein? Você tá procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com suíte, na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do Metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314, 3208-6314. E outra dica muito legal da Esser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210, 3255-2210. Acesse esser.com.br, Grupo Esser, um nome construído com história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Peraí que daqui a pouco tem informação do Inter, tem informação do Fluminense. É, tem os gaúchos ouvindo a gente aqui também, por que não? Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Ah, que desagradável. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, uma batida ilustre, né? É, quem bateu no teu carro? O Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Sabe por quê? Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Tem mais ouvintes, vamos lá, 3284-7097, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal, senhor Dodônico. Alô, vamos começar mal. Oswaldo de Oliveira. Alô. Mas, ó, Domenico, eu tenho um amigo aí. Sim. É um cara muito bem informado no Palmeiras. Ele disse que o Palmeiras vai trazer, sim, dois ou três jogadores aí. Eu espero que traga. De impacto, sim. Quem quer o impacto? Precisa ver. Eu não especulo, eu não sei quem é. O Rildo do Santos é o que não é do impacto. Ah, o Walter Gordo é um jogador de impacto. De alto impacto, o Walter. É de alto impacto de negativo. Sabe qual é o impacto? Se é o negativo ou positivo. O Walter Gordo é melhor que o Henrique. Mas se traz, o Rildo é negativo. Se traz Cleiton Xavier, se traz um Conca, se traz um Rafael Sobis, são jogadores de impacto. O Conca, pô, o Fred. É, tudo jogador de impacto. Impacto pra caramba. Eu sei que é dinheiro, hein? O Fred esse que é 700 de salário. Que o banco é 550. Como é que vai pagar esses dois? Ah, homem tem bala. Alô? Pode pagar, ué. Alô? Ah, não tá respondendo. É, então, tchau. Mas tá lá, como? Vê lá, ó. Do outro lado, lá. Tá. Chama lá o rapaz. Tá tudo bem? Alô? Alô? Quem fala? Felipe. Ô, Felipe, tudo bem, meu? Tudo bem, e você? Tá bom. Felipe do que é o nome completo? Felipe Verzeniazzi. Ó. Oh. E quantos anos você tem? Verdeniazzi. Verdeniazzi. Eu tenho 27. Ah, RG. 2.7 aí. Hoje, RG. Hoje? É. Comendador nervoso na novela. Verdeniazzi? É, hoje. Verdeniazzi. É. Esse é mais que palmeirense, então. É muito verde. Ah, sensacional. É muito verde, é Verdeniazzi. Não vai ficar nunca Maduriazzi, né? Não, jamais. Sensacional. Jamais. Gostei. Você vai ver a revelação. Quem é? Tita. Bicho, tá ruim a ligação, tá, cara. Tá ruim a tua ligação, hein? Repita. Santista. Ah, é Verdeniazzi. Então não é Verdeniazzi. Ah, sim, que é. Um ajudou o outro. Te ajudou nós. Te ajudou. Ah, é? É uma ajuda. Tá ruim porque ele tá sete palmos. Mas é nóis, fica tranquilo. Agora quem dá bola é o Palmeiras. O Palmeiras é o novo campeão. Mas é Santista. Sim, mas já palestra. Santos já palestra, RG e Felipe são Santistas, né, cara? Peguei me vibrando, perdeu, velho. Coitado. Ficou em segundo, hein? Ficou em segundo. Mas aqui em São Paulo ele ganhou, hein? Aqui ele deu uma lavada. É, mas não adiantou. É, não adiantou. Ele é o Aécio, ganhou aqui. Queria ver os números. Ele deu uma lavada. Queria ver os números da votação no Santos? Não. Ah, eu sei que quem ganhou teve 25%. O presidente do Inter foi eleito com 15 mil votos. Mas quem vota, não é? É o sócio torcedor, é o sócio, o que é? No Inter. É, mas no Santos não é, né? Eu sei, mas você vê a diferença. Santos também é sócio. No Corinthians também não dá isso, mano. Eu acho que tem que ter 5 anos de torcedor. É que no Inter não sei quanto tempo precisa. No Santos tem que ter 5 anos. E o que eu fiquei sabendo é que muita gente que foi na semana passada e teve a confusão não retornou essa semana. Ficou puto e não foi. Então o contingente de pessoas chega uma determinada idade, o cara chega e fala assim: eu saio de casa uma vez, sai de novo. Vou sair de novo. Uma vez, sai de novo. E outra, o médico também não vai assinar o laudo, mano. O cara deixar a UTI uma vez, o médico ainda quebra o galho. Você é filho da mãe, como por ser filho da mãe? Mas aí não é a idade, não. É que o cara não vai mesmo. Fica puto com a fralda, né, mano? Que se dane. O cara não vai. O candidato da situação ficou em último lugar. O cara quer que se lasque, velho. Que beleza. Mas é uma confusão, Santos. Ele nunca sabe quem é a situação, a posição. Ademir Quintino estava lá, informou tudo, Ademir. Mas podia ter feito por FaceTime, né? Tipo, a eleição nesses tiozinhos assim. É? Pra assim, não ter que... É verdade. O cara não ter que ir até o slogan lá. Mas, ô velhinho. Oi. E aí, cara? Você torceu, gostou do candidato aí que ganhou, do Modesto Roma Júnior? Cara, foi surpreendente, porque no Oswald e seu afeto, ele era o último, você, né? Você achou ele muito modesto? Você gostou? Todos os comentários, todos os blogs, pessoal lá da Baixada, olha, é assustadora a surpresa que foi e os comentários que foram com relação ao Modesto aí, viu, cara? O Ademir disse uma frase que foi muito boa, que o Modesto, ele acha que o Santos tem que continuar jogando na Vila. E o Ademir falou uma frase muito boa: o erro do Santista é achar que o Santos é de Santos, porque o Santos é do mundo inteiro, né? É, mas o discurso dele não foi nesse sentido. Eu não sei qual foi o discurso antes da eleição, mas depois da eleição ele não pregou isso, não. Ele disse que o Santos tem que sair sim, falou em reformulação da Vila, essas coisas que, como eu costumo dizer, é discurso de político, ele é sempre comovente e emocionante. Ó, né? Velho, a gente podia criar os kits discurso de candidato. É, porque você cria e vende os discursos. É tudo igual, é só muda o time. É solução. Ah, caiu. É solução pra tudo. Então o cara vem com a solução. Mas ele falou agora que o Santos vai jogar até nas arenas novas, que pagarem bem. Ele falou um monte de coisa depois da eleição. Mas antes de pagar, é isso. Você não pode começar atirando. Eles venderam o mando pra um monte de lugar. Ele diz que a tendência é essa. Você não pode começar atirando. Então, Bruno, você vai fechar com o gerente, você vai mudar o teu gerente de futebol. Se você vai no... Você tem que acertar, tem que fechar... Fechou, assinou, aí você anuncia, cara. Ô, RG, quer saber? Sabe? É que hoje é inviável fazer isso, principalmente na cidade de São Paulo, porque tem briga, tem violência, etc e tal. Mas o Santos, ele poderia fazer jogos aqui com rodada dupla, velho. Você é maldoso. Não, não é, cê verdade. Não existe magista. Você é um jogo que não vai ter apelo. Você é um moleque maldoso. Me ajuda aí. Eu juro que eu você não sou. Você é moleque. Não, você é moleque. Ó, um jogo você domingo. É moleque, tá certo? Não, mas é verdade. Se tem você, um jogo domingo, 4 você da tarde. Se você continuar, eu vou dar uma resposta que você não vai mostrar. Ai, ai, mas tá vendo? Tá vendo você? Ó, tá vendo como você é um canalha? Moleque. Tá vendo como você é um moleque? Eu tô falando sério. A RG entendeu o que eu queria. Você mudou a opinião dele. Não entendi porra nenhuma. Eu comento as entrelinhas. Pelo contrário. Deixa eu terminar. Não entendi porra nenhuma. Entendeu? Maturidade suficiente pra não me deixar influenciar por opinião de ninguém. Não, você se deixou então influenciar. Então veja agora. Lá como é que você vai. Você tava todo calmo e sereno falando, tá certo? Aí o cara foi lá e te mudou eu o conceito. Eu sou calmo e sereno, mas você nunca me viu fora da minha sério. Pessoa. O negócio é o seguinte: com relação aí a minha opinião. Aí, agora dá uma piscadela pro Benjamin. Aí, tá vendo como você é? Caiu na pilha do cara e agora fica dando piscadela pro Benjamin. Porque tá gaguejando assim, pô. Eu acho o Santos na Vila Belmiro, ele tem uma média de 5 mil pessoas por jogo. Mas você é uma das pessoas mais maldosas. Não sou, que não sou, juro que eu não sou. Por exemplo, Domênico, ó. O Palmeiras vai jogar domingo 4 da tarde, tá certo? O jogo do Palmeiras ali, não é casa cheia no Pacaembu, vai ter 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Põe lá o Santos pra jogar 7h30 da noite, ô Sombra. Mas é verdade. Acaba um, começa o outro. O Palmeiras jogando às 5, o Santos às 7h30. Aluga o tobogã pra torcida do Santos, cabe 10 mil. Já racha despesa com o Palmeiras aí do Pacaembu. Aqui em São Paulo não dá pra fazer isso. Por quê? A sua ideia seria boa lá na Vila, onde não, só vão 4 sério, mil. RG. Aqui em São Paulo não dá pra fazer isso. Eu tô falando isso. Sério, porque esse cretino aqui... Ele ensinou. Ele te jogou contra mim. Nem vai negativo. Mesmo. Então, dá pra fazer preliminar. Mas, gente, pega aí a média de público do Santos na Vila. RG, você que assiste os jogos do Santos, qual que é a média de público do Santos na Vila? Eu acabei de dizer, na Vila a sua ideia seria boa, porque a torcida não vai. Aqui em São Paulo não dá pra fazer. Só mais ouvintes. 3284. Me jogou contra a RG, o canalha. Vamos lá. Eu não joguei. A sua jogou ideia sim. Que foi maldosa. Não foi, não. Você entendeu o que eu disse. Foi maldosa, RG? Você é mulher. Se for pra Vila, não. Se for pra São Paulo, eu te arrebento. Alô? Boa noite, Dodô! Ih, rapaz. Opa, boa noite, quem fala? É o Denis Pagani, Dodô. Ô, Pagani, vou fazer o casório do Pagani aí. Cara, não vai. Vamos convencer ele a não casar. Vou fazer a festa do Pagani, lógico. Vou no meu casamento. Vou botar lá, claro. É melhor ele não casar, não. Como não? Como casamento não? É ruim. Como não? Lógico que legal. Lógico que não, pô. Casamento é ruim, velho. Nunca vi um casamento dar certo. Você tá casado? Você tá e não é por isso que eu digo que é bom, ué. Então separa. Não gostou, separa, porra. E aí, ó, Pagani, manda o nome completo. Denis de Oliveira Pagani. Denis de Oliveira Pagani. Quantos anos, do Pagani? 29, Dodô. Aí, 2.9, EG, como é que faz aí? Então, o outro fica falando essas besteiras, essas merdas, aí fica pagando em mico aí. Sensacional! Salvou a hora, EG! Sensacional, salvou em grande estilo. Mas, mano, parabéns pelas maldades que você fala. Não, mas ela é verdade. Chama a atenção. Não, mas não é questão de chamar a atenção, é que você me jogou contra o RG, agora o RG tá com raiva de mim. Tá certo, isso faz mal pra saúde dele. Nós ele já tem uma certa raiva, mas... Então, mas aí a pressão sobe, fica pior ainda. Você é uma caixinha de maldade, mano. Você vai ver o que vai subir muito daqui bom. A pouco. Ai, que adoro. Aí não tem subido nada. Adoro. Vai. Dois? Adoro. O que você quer, menina? Ele falou que vai subir. Ah, você, RG. Eu adoro você. Você tem uma cara daqueles rapazes do Pesca Mortal, menino. Eu Pesca Mortal. E você pegasse o meu caranguejo. O Pesca Mortal. É verdade, é aqueles verdade. Aqueles da TV fechada. Mas o cheiro? Ah, é uma delícia. Ah, o dois cheiro não, cheiro de peixe do lado não dá. De pe... Ai, que tesão. Menino. Não gosto. Eu quero morder sua teta, RG. Posso morder sua teta? Ai, morder a teta do morto. Cheiro de graxa eu gosto, graxa. Quem tem teta aqui é o morto. De graxa eu gosto, de peixe não. Que delícia. Continuando com o deles. Caminhoneiro. Agora em qual que é o bairro, hein? Pedro Bino. Aqui vamos ver se o Beija. O Beija acertou uma vez aqui. Vila Diva, Beija. Diva. Se é que eu conheço a Zona Leste. É a própria. Viu? Não pra ninguém. É a própria. Aí era bom ter uma quadra em frente ao Colga Coga, lembra? Boa, cara. É, eu tô vendo jogar lá hoje ainda, ô Portuga. Ô, tem uns times bons aí, cara. É lá bacana. Então, eu não jogar lá. Você conheceu o Cinco Estrela aqui? Você conhece o Pedro? O cara que joga de segunda-feira à noite, velho, é pernudo, velho. Não joga nada. O campeão, segunda-feira é time ruim. O que você tá falando? Você é ruim pra caramba. Nossa, tá de brincadeira, velho. O cara pra jogar de segunda-feira à noite, velho. É, peguei... o time, ó, é o time do dono da quadra, pode ser. É time de firma. Pagamento, eu vou dizer o seguinte, mano. Velho, esses 5 estrelas aí, eu perdi um campeonato pra esses caras, tomei um gol faltando 2 minutos. Cara bom jogar de sábado à tarde. Esse cara é bom, esse time aí. 5 estrelas. É muito bom. Ó, sábado à tarde e domingo de manhã, mano. É verdade. Segunda-feira tem desconto. Segunda-feira é o dia que fecha a quadra pra lavar, mano. Até o dono da firma vai lá pegar um espião pra jogar. Esse cara aí. O cara fala, o horário é das 2 às 4, não vai, que é time de firma. Time dos caras só dá porrada. Horário bom é sábado. Mano, tem inveja, porque os caras conhecem ele lá na Zona Norte como canela de cachorro. Não. Canela fina sua aí, então você fica falando isso daí. Legal é tua perna aí, que você não sabe o que é joelho e o que é tornozelo. Com as pernas roliças, parece um palmito. O mano foi um bom goleiro. Bom goleiro, mano. É, bom goleiro no videogame, só se for. Só. Jogava muito, velho, jogava muito. Inclusive, só não fui profissional porque eu não quis, mano. Você quis ser a pedra, né, mano? Eu preferia ser a pedra do que a vidraça, por isso que eu tô na mídia. Pô, mas ainda tem aquela quadra de bote lá ainda também? A quadra de bote lá é bacana, velho. Até umas vidraças ganhando 300 conto por mês, hein, mano? Ah, mas eu prefiro ganhar um terço disso aí e permanecer atirando a pedra. Um terço? Um terço de 300 mil? Tô zoando. É, realmente, é milionário. Essa é. Tô zoando. Cheque! Um terço? Era um só pra meter uma mala. Samar da periferia. Foi só pra meter uma mala. Tá bem, velho. Me ajuda aí, ô. Queria deixar claro, não é daqui. Esta corda não é minha. Não é daqui. Não é de lugar nenhum. Essa rádio não é minha. Daqui não é, não. Se você fosse dono da rádio, por menos... 300 pau, eu quero ser a vidraça. Não, não é 300 pau. Me chuta. Falei que eu preferia ganhar um terço e permanecer na mídia. Um terço de 300 pau. Não, mas eu por 300 pau, eu sou a vidraça lá. E por 100? Não. Olha lá, olha o mala aqui, ó. Ah, vou me ferrar. Lógico. 300 pau, eu varro até a rádio. Ô, velho, tem cara que durante a vida toda não vai conseguir juntar 100 conto, mano. 100 um mês gastaria. Não fica desdenhando bagulho, não, mano. Pensando assim que tem uns caras lá no Petrolão. É, não desdenha bagulho, não, tiozão. Não, mas eu tô falando trabalhando. Uma milhazinha por ano, mano. Estamos investindo. Uma milha e 200, mano. É, mas pera só um minuto. 300 pau trabalhando, não roubando ninguém, não. É que nesse país também o cara que ganha dinheiro, todo mundo acha que é ladrão, né? Não. Estamos investigando. Meu lindinho, você tem ladrão pra caramba, mas tem cara ganhando dinheiro trabalhando. Mas não tá bom a milhazinha 200 por ano? Um milhão? Poxa, tá. 1.200.000 por ano, não tá bom? Pra fazer o quê? Jogar bola, velho. Jogar bola. Qualquer coisa, velho. Pra fazer o quê? Fazer massagem em mim. 1.200.000 por ano, você não para de trabalhar. Nem precisa, ganha 100 pau por mês, velho. Depende. Eu queria ganhar você trabalhar. É, ué. Por vários. E outra, você vai para trabalhar pra quê ganhando 100 conto por mês, cara? Um ano do Cuca na China. Você não trabalha mais, seus filhos, seus netos. Bom, aí mas... sim, aí é bonito. Ô, Denis, vamos lá, rapidinho. Hã? Qual o seu time? Porque já são 7h48, senão você não vai falar nada. 7h48. É o tricolor do Morumbi, Sombra. São Paulo! Tricolor! Tricolor do Morumbi! Hoje tem eleição lá, Marco Aurélio Cunha vai ser eleito hoje, conselheiro vitalício. Não, não é uma eleição, então vai ser nomeado. É nomeado. Nomeado. E o Aidar e o Juvencio, o Juvenal quebrando o pau de novo pela imprensa. Vocês viram isso? De novo? É. É mesmo? O Juvenal quer que ele saia. Quer que ele saia pra quer que ele saia? Você acha que pode rolar um processo de fritura? Impeachment. Consequentemente, impeachment? E o Aidar falou que vai contratar um CEO pra tocar o São Paulo. Na parte de finanças. Na parte de finanças. Ô, Juvenal... Vai descansar um pouco. Não, deixa o outro não lá. Sai, é verdade. É, larga sobrar. A mão, pô. Pô, o cara tá doente, tá se recuperando, tá não fazendo larga, tratamento, mano. Sabe, chato. Não, velho. Sai, pô, foca primeiro na saúde, vai ficar é se desgastando ego, aí, cara. Mas é que tá, mano. Tu vai ficar se desgastando na mídia, mano, mas dá a impressão que se ele parar... Não é ego, não. Se ele parar, ele vai ficar... Sim, é ego. Eu acho que ele gosta de participar. Ele precisa disso? Pode falar. Precisa, ele gosta. Pode o cara falar. Tá, pô, o cara tá mal, doente. Mas ele gosta disso. Mas, larga disso, mano. Não, larga disso. Tem muita coisa envolvida aí. Ah, não é ego, não, gente. Ah, não é ego, não. Eu acho que o cara quando gosta, quando você é apunhalado, quando o cara se sente traído, o cara vai atrás, velho. Não é ego. Não é ego. Ele não sabe que a política é assim? Não, mas não é ego, cara. Você ser traição não é ego. Depende. Eu não vejo não traição ego. Também. Ego? Ego? Não, a pessoa se sente traída porque mexe com o ego dela. É lógico que é por causa do ego. Não, não é ego. Claro. Não é ego. Traição, o cara é seu parceirão. Vocês combinam o negócio. Mas na política tem isso. Muda tudo depois. Mas na política tem isso? Não tem. Na política hoje você é inimigo dele, amanhã você é amigo, amanhã você é inimigo. Os caras dependem da conjuntura. Pessoal, vamos deixar o Denis participar. Fala, Denis. Fale de tricolor. Vamos lá, Sombra. Pergunte as coisas que você deseja, não aquelas que a gente quer colocar. Não, até uma dúvida aí, que a questão é que você ouviu se comentando aí no programa aí da semana passada aí. E aí eu queria saber, meu, quem que você acha que vem pro São Paulo aí que o pessoal tá cogitando? Você falou que não vai falar, né? Eu sei que de repente é até melhor esconder a informação pra não prejudicar o São Paulo no futuro. Mas quem que você suspeita? Você acha que o Conca é uma coisa viável hoje pro São Paulo? Não sei se o Benjamin tem informação aí. Será que é viável que o Conca, o Rafael Sobis, venha realmente pro São Paulo? Existe essa possibilidade ou eu 99% aí que não vai vir? Eu não acredito. No também Conca, não acredito em Conca, não. Também não acredito, não. É uma surpresa enorme. É o próprio Aidar falou que o São Paulo tá com uma dívida, você viu de quanto? Ele falou, o São Paulo tá com um problema de dívida. Sim, mas aí não teria como trazer investidores para trazer esse pessoal aí? Investidor para pagar salário do Conca? Olha, veja bem, quando falam. Hoje no futebol, Denis, é muito comum. Arruma um investidor. Investidor, não deixa claro. Se ele vai ter que pôr um montante, é porque ele lá na frente vai querer retirar muito mais. Pra que um investidor, em tese, vai pagar 700 mil, por exemplo? Primeiro que ele tem um vínculo com o Fluminense. Só se fizer gol Corinthians, depois dá os jogadores da base como pagamento. E tem um contrato vigente com o Fluminense. De certa forma, a situação do Conca ela é confortável. Ele tem lá não sei quantos anos ainda de contrato. Lógico. O problema é do Fluminense e lá da empresa de seguro médico. Bom, então, ele tem lá a grana dele garantida. Mas vamos supor que ele topasse mudar de clube e fosse feito assim. Um investidor. Que o São Paulo pague metade e o investidor pague metade. Aí é aquilo que o Ben já falou. O Conca não é jogador para se vender amanhã. Qual retorno? Que lucro o investidor? O investidor fala assim, eu vou pagar aqui 5 anos de salário do Conca. Aí vamos supor, eu vou gastar 3 milhões e meio no ano, em 3 anos de contrato, 10 milhões e meio, se esse dinheiro tivesse investido, rendia tanto, não é? O cara fala assim, beleza, eu vou, ó, tô perdendo aqui 12 milhões de reais. Como que o São Paulo vai me pagar esses 12 milhões? Vai voltar como pra mim? Vai voltar como? Tem que ter lucro. Aí é que, por exemplo, o Corinthians teve que dar um monte de fatia de jogador jovem, pra pagar desconto. Aliás, foi diferente. É que o Corinthians precisava de grana pro caixa e foi dando o pedaço dos jovens. Hoje o Corinthians, o que tem de melhor na base, não é mais do Corinthians, os caras estão tudo indo embora, puxando o carro na maior, porque o Corinthians não tem mais. Então precisa ver até que ponto que isso vale. De repente você tem ali bons valores. Por exemplo, você vender, dá pedaço do Auro. Será que vale a pena? É. Será que o Auro não é um menino que se desenvolvendo não vai valer amanhã uma baita grana que pode ser toda? Esse é o problema. Né? Então... O Santos foi fazendo isso, o Marcelo Teixeira foi lá dando pedaço do Neymar, do Ganso. Muitos fizeram, o Vasco fez com o Romário e por aí fora. Não, mas de repente uma negociação diferente, eu até entendo o que vocês estão falando, ela é uma coisa que faz até sentido, mas eu digo uma negociação diferente, não sei, porque acho que assim, o São Paulo já vem alguns anos aí sem título, acho que se o São Paulo, por exemplo, trouxer o Conca, Rafael Sobis, sei que é uma negociação aí quase impossível, mas acho que o São Paulo, trazendo essas duas peças, mais uma pecinha ali para a zaga, eu acho que o São Paulo vem com um baita time pro ano que vem. Eu acho que isso vai expor outros jogadores. O São Paulo consegue vender melhor e, de repente, pagar esse investimento que fez hoje. eu não digo só na venda do Conca, mas trazendo título e você se tornando uma vitrine muito forte para você divulgar os outros jogadores e vender ele muito bem, como São Paulo já acaba vendendo, já tem uma vitrine muito forte, eu acho que esse tipo de investimento pode gerar um lucro para o São Paulo lá na frente. É que existe... Até os investidores. Existe uma consciência financeira, como você pode observar, por parte de todo mundo. Da imprensa, dos clubes, né, da mídia. Só que por parte do jogador, ele quer que se lasque, velho. Olha, Denis, eu não sei. Assim, o São Paulo não deve abrir mão da política dele de pagar aí os seus 350 mil por ano, entendeu? A não ser que aconteça algum negócio, etc e tal. É, eu acho, realmente, eu não apostaria numa uma chegada de... Você bota quatro jogadores aí. Nem Conca, né? Bom, Fred não teria nem cabimento de falar, o São Paulo tem três atacantes. Então, jogadores ganhando 400 mil, mas tá louco, meu. Desde Cunha aí, o Mano tava comentando no começo do programa do Sombra Chegar, a gente tava falando do Hernanes aqui. É muito difícil, mas é um jogador que eu acho que daria... Não sei de onde surgiu, eu tava conversando com o Mano aqui. O quê? O Hernanes. São Paulo. Ah, o Hernanes é um boato que saiu lá na Itália. Ó, sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Aí sai no site italiano, que o São Paulo tem interesse no Hernanes. Beleza. Só que as pessoas esquecem muitas vezes que tem os próprios sites de lá, ficam copiando informação daqui. Que não sabe nem se a fonte daqui é boa. Mas é muito difícil ele sair, porque é caro. Né? É caro. Gente, deixa eu explicar um negócio. Difícil. Ó, passaram uma semana pregando o Tite na cruz aí, por causa do salário do cara. Aí o cara veio e falou, pô, mas eu não vou ganhar isso. Não sei, o difícil é relativo. Às vezes você tem jogador que fala, difícil aquele jogador vir. Às vezes não é tão difícil. Você não sabe qual a situação lá, você não sabe se o jogador tá bem lá, você não sabe se o clube quer contar com ele. Não sabe. A gente não pode, não tem como afirmar isso. Não tem como. A coisa às vezes não é assim não, você fala, mas lá o cara ganha, beleza. Mas Sombra, no caso assim, vamos supor que você não sabe qual a situação. Se fosse viável, de repente pagando metade... O jogador tá forçando a barra pra ir embora. E se paga metade do salário dele não seria uma quantia muito alta? Não sei, não sei. Às vezes um jogador na Europa que ganha muito, muito, muito, às vezes tem uma visão errada. O jogador às vezes lá fora, ó, 200 mil euros, são raros os jogadores que ganham. São raríssimos os jogadores que ganham. Às vezes tem uma ideia que o nego lá fora ganha 300, 400... Não tô, gente, nem tudo lá fora é Ibrahimovic. E mesmo assim, o cara que ganha 200 mil euros, que é um baita salário, estamos falando de 700 mil reais. Às vezes o clube de lá tá com uma forca, precisa de sair... O cara não tá legal lá, tá forçando uma barra, ele fala, já tô com esse ferro mesmo... Alguém que pega no Brasil emprestado que pague 350, eu pago 350 aqui. Tem um imposto lá também, né? Vocês viram que a Xuxa foi pra Record, meu? Não foi. A Xuxa, meu. Não foi, não. Ainda não assinou. Mas saiu da Globo. A Globo já anunciou que não quer mais. É mesmo? Cansou. Assinou. Cansou do Irã. Vai pra Record, é? Cansou do Irã. Falando que vai. Ô, Pagani. Fala aí, Sombra. Mas vamos torcer pro São Paulo acertar com bons reforços. Vamos torcer, né? Vai, se Deus quiser. Eles não fazem igual a Xuxa e vão pra Record. Vem forte, eu acho que vem forte. Clubes, é, Palmeiras, eu acho também. É, inclusive, vou falar nisso que o Mano tá dizendo aí. Seria uma boa ideia, viu? Não era de todo mal. Olha, eu vou dar a notícia, mas isso não significa que. Que ela seja verdadeira, né? Seja... Não, a notícia pode ser verdadeira, mas significa que ela possa vingar. Né? Há um projeto de lei de um deputado. Ah, eu vi isso aí. Que o projeto de lei. 7.681/14, que prega que 50% da cota televisiva seja dividida igualmente entre todos os clubes e os outros 50% sejam divididas de acordo com o desempenho no torneio. Bom, isso é só uma informação. A Palmeira se ferrou. Não, mas fraciona em 25 e 25. É 50% no montante total, 25% por ranqueamento no campeonato anterior e mais 25% referente à audiência. Entendeu? Dos clubes. Eu não sei se isso pode, como se trata de empresas privadas, eu não sei se tem legalidade. Então, é um projeto de lei. Depois, aí terão juristas que vão dizer se isso... Haja água pra passar embaixo. Inclusive, deve estar com muito tempo aí esse deputado, viu, RG? Porque o Brasil quase não tem preocupações, né? Haja água. Ô, mano... Tá muito preocupado com a cota televisiva dos clubes isso aí também. Tá coçando isso aí lá, viu? Hein, mano, já não tem tanto problema. Sabe o que tá acontecendo? Que agora vão diminuir a velocidade, né? Também. Agora pra ficar maravilha. Os caras estão comentando aí que pode chegar a 40 km/h aí e colocar a bandeira. É, um inferno, né, velho? Tá tranquilo, tranquilo. Pode não, já foi. Mas já foi, RG. Mas vocês estão falando, no caso, aí é o deputado Raul Henri. é, do PMDB de Pernambuco, que tá com esse projeto de lei. Lá os caras gostam. Do... O negócio é o seguinte, cara. Eu sei que às vezes tem muito mais coisa importante pra tratar. Mas como também já tem muita gente que se elege através do futebol, não é mesmo? Que usa do futebol pra tá lá, então que faça uso disso. Exatamente. Então, vai lá e coloca o projeto de lei mesmo. E se for aprovado, parabéns. Concordo. E essa fórmula aí, inclusive, já não vai passar, porque ela é um plágio. Isso aí acontece já no campeonato inglês. O campeonato inglês é assim. E daí? Porque ele tá embalando a Inglaterra. Uma dessas. Não pode copiar o que é bom agora. O que é bom não pode copiar. Vai te catar, mano. Fanfarrão, é verdade. Denis, um abraço pra você. Feliz 2015, viu? Pra vocês também. Manda um abraço. Mano, eu dou muita risada com você. Você é xarope, meu. Você fala tanta besteira. Você não bate bem. Bota o xarope, nós. 2015, 26 de setembro, tamo junto. 26 de setembro é Casório, é nóis. É Casório, é nóis. Oh, mandar um abraço pro meu cunhado aí, corintiano, beija-flor. Mandou um selinho pro mano. Daniel Salvino. É Corinthians, mano. Não, então não mandou selinho, não. Reinaldo Palmeirense aí, que tá chorando um pouquinho aí com o Osvaldo. Não, chorando nada. Olha o... Não, com o Osvaldo, Dodô. Tá chorando com o Osvaldo aí. Osvaldo tem o... Mandar abraço pra vocês aí. Um feliz 2015. Rude, você é fera demais, meu. Fera, você é muito fera. Obrigado, Guilherme. Fera. E um abração pra vocês, Sombra, Benjamin. Valeu. Portuga, RG. Deus abençoe vocês aí, bom 2015. Amém. Tô participando da promoção aí, se Deus quiser, vocês treinam no ninho aí com vocês. Boa. E que o pessoal aí ajuda, contribua bastante aí pra ajudar, que vocês merecem. É isso aí. Valeu, cara. Tá obrigado. Bom? Valeu. Abração aí pra vocês. Valeu. A HDI é de bate pronto. É isso aí. E o Denis aí, ele ganhou uma bolsa térmica da HDI, viu, Denis? Parabéns. Valeu, abraço. Valeu. E ele vai casar bem barbeado, porque ele vai usar um aparelho da Bozano. Olha. Ah, com certeza. Olha o que tá chegando aí, velho. Ah, isso aí é o final do dia, mas não é chuva, não. Não, Cara, você é negativo, RG. Tudo pra você é chuva. Ah, não, você é positivo. O céu azul. Tô vendo. Cara, você nunca viu o RG nervoso, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano garante uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, amigão. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você que tá agora no trem aí fedendo, parecendo uma jaula de elefante. Meu Deus, que nojo. Tem que usar o antitranspirante da Bozano, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. O quê? Eu ouvi Outback? Claro que ouvimos. Que tal aproveitar para comemorar o fim do ano ao melhor estilo Outback com seus amigos? Pode ser com uma Ribs on the Barbie, que vem aquela costelinha de porco grelhada, regada com molho barbecue. Ou então com um Grilled Fish and Shrimp Scamp. Sabe o que é isso aí? É uma tilápia, ela vem temperada perfeitamente e é grelhada coberta com camarões. Oh, que beleza, hein? Sem esquecer da Blue Mignon, essa aí é a marca registrada. O verdadeiro sabor do Outback. O importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Explore o seu momento Outback. Estádio 97, também no oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo 4063-1489 e marque um test drive. Também BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora, vamos falar da Polo Ar, senhor mano. Vamos lá, Sombra. Que calor que fez hoje, hein? Meu Deus, o capeta peidou no mundo. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é VIP, é show de bola. Eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão, você conhece ele, Benjamin? Você conhece, ele era judeu também. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. É isso aí, Basílio. Willis Carrier, você é um monstro, eu te amo. E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Area Carrier oferece um split highwall de 9.000 BTUs. Que baita apresentão, hein? Quer ganhar o seu? É só ficar ligado aqui no Estádio 97, que sexta-feira tem o quiz, tá bom? Participou, acertou as três perguntinhas, ganhou na hora, velho. Acessa aí também, amigão, poloar.com.br e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima! É isso aí, Estádio 97, também oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, peça Hello Food. Veio, quem é a camiseta do estádio? É, Radialistas Futebol Clube São Caetano, é isso? Um abraço pra galera lá, é nóis, tamo junto. Eles trouxeram comida pra nós aí? É, eles trouxeram. Eles trouxeram a máquina pra tirar foto com a gente. Boa. Eu queria mandar um abraço também, RG. Fala, Juninho, pra quem? Queria mandar um abraço a um grande amigo meu que está ouvindo agora. Quem? Adivinha? Matuidi. Não, é o Ricardo lá da Casa Verde. Ah, o Ricardo. O Thiago Santos de Brito ganhou a camiseta. Ganhou a camiseta da Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné, Boné Vista Aérea. Estádio 97 volta amanhã. Oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo. 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Falou, galera, até amanhã às 5h30 aqui na Energia. Valeu, tchau. Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto, Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. Agora é oficial. O melhor clube da história.